Vamos ter uma daquelas bonitas. Mas posso estar, mas é que eu tenho aqui mais baixo que você. Que é um fecheiro de Excel, faz tipo... Já foi muito? Não, só pode ser. Quantos para a primeira vez, como assim? A porcentagem de... A porcentagem de rendes que tens na mão de abertura, a porcentagem de... Eu tinha feito isso, nos... eu fiz isso manualmente nos outros drops, ainda devo ter aqui, nos fecheiros, ou tá mesmo no... Mas este tem todos os terrenos da... Não está nada. Até capaz de estar na... O MTG que é luz. Fecheiros. Aliás, probabilidades de... Não é? Boas. Sim, mas mete lá no, mete lá no grupo. É sempre fixe. Para depois perceber como é que isso funciona, se vale. Quais são os parâmetros que isso, quais são os parâmetros que isso está, está, está feito. Eu sei usar as posições hipergeométricas, por isso eu uso-as com regularidade quando estou a fazer os meus decks. Por isso. E é uma coisa super fácil de calcular, isso até depois podia vos ajudar, se quem não é dessa área e que não perceba disso, a como é que deve fazer isso e como é que deve avaliar isso. Deixa-me abrir o Mythic Spoilers. Uma coisa, pessoal. Aqui temos um monte de cartas e, sinceramente, agora vendo o panorama total... Não é preciso falar de todas. Não é preciso falar de todas. Exatamente. E, pá, eu vi, pegando um bocado naquilo que o André fez no fim de semana. Eu depois não pus nada porque também não... Eu não... Eu estive a ver... Eu vi isso de rompão, eu tive um fim de semana de merda. E depois acabei por não levar isso, ler isso em detalhe, deixem-me voltar a procurar isto. Pronto. Eu basicamente estive a ver e selecionei, eu se pusesse não punha, selecionei 7 cartas que eu acho no último dia que me parecem interessantes. Algumas já estive a experimentar e são muito boas. Quer dizer, pelo menos uma delas em limitada é uma bomba, mas eu acho que até pode ficar em standard. E as outras são, pá, pronto, são, mas são cartas que eu acho que vão jogar. Mas são 7. Agora, quando somos descendo, eu aviso, olha, esta era uma daquelas. Eu acho que é o objetivo é já, pá, começando de linha a linha, pá, claro. Alguém se quiser parar, exato. Avaliamos. Do resto... Pá, acho que os allies têm todos alguma relevância, se quiserem, se houver alguém que tenha ideias de fazer um deck de allies, fora allies, há muito poucas cartas que têm relevância. Ah, não, mas é uma coisa, vocês viram hoje o artigo do Pedro Dama Rosa, sim, brasileiro? Sim, 100% bom. Yeah, também. Pronto, estive a ler. Não vi. O VDM, do Shadow Fireball. Yeah. Não, pá, não vi. Tive tentado a ler só os do Star City Game. Não, o gajo... É, o gajo tem toda a razão. Epá, é bater. Eu vou ver se encontro o artigo e ponho na aplicação da equipe. Não sei se vocês já repararam, na nossa aplicação, eu tenho um campo de artigos. Que eu tenho, eu acho que só eu que adicionei artigos, mas aquilo é relativamente simples de pôr. Uhum. Por isso, se vocês vendo um artigo, é... Epá, é o que está errado? Tudo o que está errado com o botão de indicar? Exatamente. Exatamente. Exatamente. Pá, eu tenho lá uma área que eu tenho posto, aliás, hoje o Pedro... Eu só li uma linha ainda. I think Battle for Zendikar might be my least favorite set in Magic. Yeah. Ouch! Yeah. Pá, um gajo que jogou Kamigawa, eu não joguei Kamigawa, mas toda a gente que jogou diz que é uma merda. Yeah, era Kamigawa, era tipo Land Destruction. Mal, mas o primeiro, quando Kamigawa saiu com o Mihoden, aquilo não bateu nada bem. Porque as mecânicas estavam todas desentrelaçadas entre elas e eu acho muito isto. E é o que hás de ler. Mas pronto, eu já li. Eu também. Pronto, então, assim, na nossa página, por isso eu tenho lá uma área que é MTG Articles, em que basicamente tens de pôr o título, o autor, 3 hashtags, por isso para pesquisa, Modern, Spoilers, Mana Base, por exemplo, eu pus o do Michael Flores. Fundamentals e papel. Exatamente, e depois o URL, e carregando no sítio do URL, tem lá um globozinho, carregando no globo, salta imediatamente para o. para o artigo. Abre uma nova página no artigo. Ok, eu vou começar a usar isso. Sempre pegar alguma coisa de interessante. Yeah, epá, fica aqui, fica guardado, quem quiser procurar. Ok. Ok. Então, primeira linha. Bem. Primeira linha, não vejo nada relevante. Assim, o primeiro, o Bem Novo Balaguer. É isso, né? É. Epá, isto é um 7.5. Um 7.5x7. Com basicamente um Annihilator a 2. Exatamente. Não é Annihilator porque é Zilla, por isso até que é até superior a Annihilator. Acho eu que é superior. Epá, parece-me bastante interessante. Pronto, neste momento existe uma coisa chamada a Dragon Lord Atarca, que é um 8.8x7, por isso a nível de status é superior. Uhum. A diferença é. O arco 7 que mata este gajo. Que mata este gajo, por exemplo. Este cabe em todos os decks, é só a diferença. Pronto. Claro, mas mesmo assim acho que não é. Em Limited é uma bomba. Ah, sim, em Limited todos. Aliás, eu ontem levei com ele. Eu levei com ele e tive no deck também. E parece-me bastante interessante. Pronto, em Limited é bom, em Standard talvez. Pronto. Em Standard talvez, ok. De resto, mais alguma coisa assim relevante? Na primeira linha não. Para mim não. Segunda linha também não. Nem Fog. Eu que sou um gajo dos fogos, não gosto disso. Sim, o Foco Awakening. Terceira linha, o Mini Overrun é boa da mal, custa 4. Custa 4. É a carta do Limited. Acho que só o aliado é um mana. O aliado. Ah, calma aí, acho que passei. Não, ainda não cheguei lá. Ok. Não, é que há um aliado que eu postei, né, que era a linha a seguir. Estás a falar do humano, 2-1 por 1. É um 2-1 por 1. Num deck da Alliance faz sempre os triggers e tal. É Modern, é que os aliados de Modern não tem, acho que tem um aliado on mana. E depois tem de usar o outro humano, o bom. Exato. O melhor que eles todos. O melhor que os aliados. Que eles todos, exato. Mas pronto, este é seria mais um para fazer triggers que de vez em quando é relevante. Da linha a seguir, acho que o War Castigator um boeda bom. Não pode ser bloqueado pelos Cianos. É um 3-1. 3-2. Pode ser relevante. A seguir. Color Glass Sorcerer, aquele Leaflamancer só de Focus é bom se contra. Onde é que vocês andam que eu estou meio perdido? Estamos na linha Pai 5, caralho. Tem o Leaflamancer's Focus. Sim, pode ser uma boa carta para um Red White Prowess. De resto, nesta linha também não vejo mais nada. Não. A seguir. Cartas limitadas todas? Isto é tudo muito feio. Está um combozinho de standard, de limitado, entre a linha anterior e o Stonehaven Medic, de duas cartas fazer aí um monstro. Ah, é? Um aumenta ao outro. Um aumenta ao outro. O azul. Esse ganha vida, ainda há uns quantos efeitos ganham vida, não sei até que ponto é que. Sim, mas este é recorrente, não é? Sim. Este é capaz de ser muito achado contra um mono red, este é um 3. Foi contra 2. Pá, mas este não é um 3 que ganha 3 de vida imediatamente, não é? Eu tenho nessa. Também fiz que ganha, que põe contra 2 é que. Pronto, possivelmente. Se houver efeitos suficientes. Sim, num deck correto. Isto, por exemplo, eu olho para isto num. Como é que ele se chama? Num Soul Sisters e. Jesus. Ah, mas tens de pagar o branco. Tens de pagar, não dá. Os Sisters têm coisas muito mais eficientes que isso. Temos o Anticipate de volta a ser reeditado, ainda não sendo standard, já está reeditado outra vez. Para garantir. E vai ser e é o FNM Promo de dezembro. De dezembro já? Já. Yeah. Yeah. Ok. Pronto, a carta é boa. Claro, porque é fixe. É que não há nada a dizer sobre ela, já se tinha debatido isso. Há uns quantos efeitos que se põem. Não sei quais deles é que podem jogar ou não. Este parece-me se calhar demasiado caro. Qual? As duas criaturas. Não estás a falar de qual? O Adverse Condition. Está mesmo ao lado do Anticipate. É muito caro. É muito caro. É mesmo muito caro. É, acho, mas há bastantes efeitos que fazem põem em ponto. Exato. Um bolo e há de haver um ou outro que se calhar haver jogo. Provavelmente os que põem dois. A seguir. Há aquele. Ou isto converges. Podes comprar 4 cartas por 4. Quê? O Brilliant Spectrum. Basicamente podes comprar 3 cartas por 4. Porque nunca vi um deck de 4 cores usar isto. É feitiço. Se fosse instant até acreditava. Ah, sim. Pode não estar nem pensar. Que isto tenta ouvir por um sorcery. É sorcery. O meu folk é meh. O meu folk também é uma coisa. Cryptic Cruiser. Meh também. Também. Dispel é relevante para instalar. Dispel! O Dispel é muito forte. Sempre num Dispel. Dispel é muito forte. Mas é também, também acho. Acho que é melhor que a original. E eu gosto do da original. O original também é de Zendikar, ou do World Wake, ou caralho. É World Wake. Acho a arte brutal. Yeah, agora na linha a seguir, eu vi uma vez um gajo aí num jogo online a jogar control e a usar este Alimar Tidecaller. Não, este Alimar Tidecaller era uma das que estava na minha lista. Assim, base disto, isto base, quando num deck em que. Quer dizer, não num deck. O gajo tinha boas awakens, mas. Enquanto a melhor carta, o melhor counterspell acaba por ser esse, o Alimar Tidecaller. O Alimar Tidecaller, o que tem awaken, porque também é único. Quer dizer, existe, não sei se o cancel pode jogar. Por isso, o melhor counter será esse com o Awaken, mesmo que o Awaken nunca seja usado, ou uma vez em coisa. O removal. Bem, pode... ele tinha o deck com. Como é que é? Aquele planar. Qualquer coisa. Se tinha... tens o Path to Ruin, ou Ruinous Path, o Destroy Target. E esse counter. E esse counter. Isto. Com um destes, num deck com criaturas da Awaken, isto é uma Eternal Witness. Isto é uma Eternal Witness para um deck desses. E eu acho que é capaz de ser uma carta que pode entrar num deck que. Pronto, um deck, um azul preto. Não acho que seja assim tão relevante quanto isso, sinceramente. Acho que, apesar de tudo, o formato vai ser mais rápido do que eu inicialmente pensava. Eu pensava que iam ser melhores cartas no bloco de comuns, que ia ser uma edição ao nível daquilo que nós temos visto. Eu vejo duas coisas. Eu não concordo um bocado com o PVM num assunto, que eu acho que. Esta situação de eles mudarem agora para blocos de dois blocos, de duas edições, a rodar de 6 em 6 meses, que eles querem baixar um bocadinho o power level, também para que as cartas não valham tanto, não há tantas cartas subvalorizadas para que o formato standard não seja um formato muito caro. Uhum. É outro ponto de vista que o PVDM não discute naquele artigo. Não sei se é isso. Eu acredito que sim, porque eles já devem ter chegado à conclusão. Não, eu acho que eles simplesmente de tempo a tempo baixam um bocado o nível das cartas. Mas é que... estamos a falar de uma queda brutal. Yeah. Sim, esta foi tipo, tiraram-se do precipício. Temos de um bloco multicolores, tipicamente as multicolores são cartas mais poderosas que as monocoloridas, mas aqui o power level desta edição é bastante baixo. Yeah. Bastante baixo. Há muito poucas cartas relevantes. Quando acabarmos isto, eu tenho também mais umas coisas a dizer no que faço, no belo review de algumas cartas, desde quando começamos isto. Mas não acho que o Awaken vá ser assim tão relevante antes da próxima rotação, pelo menos. Sim, é mesmo em playtestings o pessoal diz que preferia Dissolve a ter lá o Awaken. Sim, isso tem a ver com o Scry, mas isso é outro filme. Aquilo é um bónus, mas é um mau bónus. É tipo... Sim, exato. Mas não acho que seja um mau bónus, no Counterspell especificamente e no Removal. Se o Removal fosse assim, seria diferente bónus. Mas no Counterspell não acho que seja um mau bónus. No que toca a desenho de carta na sua generalidade. Sim, porque é instant, o seu facto de ser... Porque é um counter, quer dizer... É um counter... Eu imagino eu, o oponente fazer cast a um Eldrazi e gastar 6, 7 de mana, ficar tap out, para fazer um spell e tens aquilo na mão e tu, ok. Então... A grande questão é, isso é bom exatamente quando um gajo está a fazer um Eldrazi e um monstro de caraças, quando é control contra midrange, isso é mau. Pois não faz nada. Tipicamente um deck de midrange no late game tenta fazer decoy com algumas ameaças menores para colocar uma maior. Exato. E depois o gajo faz awaken e acaba por cair na esparrela do coisa, tipo, baixar uma coisa que não é aquilo que quer e depois no seguir baixa uma coisa mais importante. De resto coisa. Vou continuar só para ver se acabávamos isto. Sim. Continuando nesta. Estávamos no Olimar Tide Caller. De resto, não vejo assim nada de especial. Cartas limitado. A seguir também não tem assim nada de outro mundo. Spell Shrivel pode ser relevante, mas. Exatamente. Spell Shrivel é uma correção do. Ah, sim. Esta carta é interessante. Do outro que eles tinham feito isto. A dar 3 mana, agora um 3, 4 mana, já é quase um hard counter. E a Zila, que pode ser relevante. E a Zila? 4 manas já é. Para 4 já é um hard counter. Já muitas vezes o Manalik é para 4. O Manalik em standard quase sempre foi um hard counter. Raramente. Era muito raro. Não era. 4 acho que é mesmo hard counter. Não dá para jogar à volta de 4 manas. Obviamente só no Mirror de Control, Mirror de Control isto é uma merda, obviamente. Mas de resto acho que é um counter razoável a 3 manas. Yeah. Alguém veio explicar porque é que é Vivoid? É um bocado aquela conversa. Sim, a história de Vivoid é uma merda. Se bem que, pronto, provavelmente o Horrible Ori é melhor que isto, nos matchups onde isto é bom. O Horrible Ori, uma coisa assim, é melhor do que isto, nos matchups onde isto é bom. Aqui estás a falar de quê? O outro por 2 manas que dá counter na criatura de custo 4 ou menos. E atenção que isto vai. Sim, este é qualquer spell, mas custa-te mais uma mana. Tradicional. Mas custa-te mais uma mana. Ah, isto o estou agora a lembrar-me, o Vivoid é bom por não vá comprar o Blessing Legacy. Funny. 3 manas para o Blessing. Não, então, mas é tem uma utilidade. É a única coisa que isto é razão de ser. Linha a seguir. Esta está menos 6 menos 0. É, mais um monte de cartas de merda. Outra coisa. Agora pretos. O que é que há para aqui de preto? Interessante. Altars Splinter, Altars Rip. Altars Rip. É Rip. Nunca vi o jogo. Não? Não. Pois. Altars Rip. Cheguei a experimentar um bocadinho disso no deck de zombies back then, mas... Não, agora tens os Eldrazi Science, é só mesmo... Mas não te dá mana quando fazes o Eldrazi Science. Yeah. Pois não, isso a cena dá. Dos zombies é que tu fazias esta merda e o zombie voltava para o campo e... Yeah. Era tipo... Bone Splinters. É Sorcery. Se não fosse Sorcery... Se não fosse Sorcery... Não? E aí? Pois, mas não é mau porque é um. Pronto, é por um humano. Não só se fosse instant era muito mais interessante. Que haja value nisso. Estás a fazer 2 para ti mesmo, a não ser que seja. Tenha exatamente a mecânica no coisa. Acho que já com o spoil já podemos dizer que acho que Reanimator não vai haver. Não. Reanimator. Não, nada. Não, absolutamente nada. Por isso também não estou a ver grande utilidade disso. Tenho visto muitos. Posts de pessoal a fazer decklists e ideas e não sei o que, e nada de reanimate, so far. Não há reanimate em condições. Já outra carta do Bring to Light, já vi umas coisas, mas. Isso é para mais daqui a um bocado. O Carrier Thrall não me parece mal, morre, mete um puto. Esse tipo de efeitos. É um 2-1 por 2. E ele cicla o seu próprio. Ele tipicamente. Este tipo de coisas que mete depois um puto, tipicamente na história foram boas. Por isso. E há um verde que é realmente mais à frente que é muito bom. Qual? Não estou a ver qual é a carta. Tá, voltamos à linha do Altar of Drip, o último, o Carrier Troll. Ah. Quando morre, mete um piso. Dutiful Return também é reprint na linha a seguir. Não para ver o jogo. Esta semana se caga para a frente, 5, caga nisso. Acho que nesta linha não há nada. 6 de mana, caga nisto. Isso, aqui. Or Target Land. And Target Land. Esse... Ah, and Target Land. Ok. O Malay não é muito mauzinho, mas. Ah, é mau, sim. É mau. Mas... É, é como o outro também. Não, não, não, o de duas. O Alay de duas. Não. Ah, o Vampire. Yeah. Este é o. Como é que se chama? O Blood Artist, mais coisa, menos coisa. Mais coisa, mais coisa, sim. Feito de maneira diferente, mas é uma espécie de Blood Artist. Yeah, yeah. Pode ser interessante. Talvez sim. Como assim, então. Aqui família. Acho que nesta linha não há nada. Próxima linha. Flying Death Touch por 3. Sempre que ganhas vida, mete um... ganha mais um até o final do turno. É. É. Talvez. Até o final do turno, pois. Até o final do turno, isso aqui. É, tem que ir ao meu senso. O contador. O que é isto? O Death Touch não é assim tão mal. É apenas ser 3. Yeah. Se fosse 2, era jogável. Mais à frente, o Oskir esquece. Whenever gain life, you can use death touch. 2-3x3. Este para o limitado deve ser uma bomba. Sim, é fixe. Num... Well, se bem que ganhar vida. Ah, ainda há umas coisas. Há uma em baixo que eu gosto muito. Eu experimentei jogar num deck em que tinhas um piso que tipo, pagavas uma branca, viravas o gajo e ganhavas um de vida, que era para poderes usar essa habilidade quando quisesses. Se tiveres esse gajo, é fixe. Claro, exato. De resto, um 2-3x3 é sempre válido, em, é sempre uma boa criatura em limitado. Não pode o quê? Não consigo. Nirkana Assassin. É uma carta boa em limitado. Não é o primeiro pico, mas é um terceiro ou quarto na boa. Yeah. A seguir é um pseudo Drowning Sorrow. É um Drowning Sorrow mais caro. Muito mais caro que os dois, basicamente. Não, eu com os Languages, exatamente. Se evitar o Language, mataram isso. Yeah, não percebi, sinceramente. Yeah, é, daquelas não se percebe. Tinha tudo para, ter, para ser 3 mana, mano. Foda-se, que era mesmo o que o formato precisava. Tens uma merda destas a 3 manas. Era mesmo o que a Super Dragons precisava. Não era só a Super Dragons. A Super Dragons ainda não acho que tenha assim tantas dificuldades com putos. Agora, pá, 4 manas é tipo, sei lá, nem quero pensar porque é que estes gajos pensam. Ter isso parece tão mal. O sweeper mais barato agora que tens é o Radiant Flames, depois é o Languish, depois tens os outros que são condicionais. Silent Skinner. Silent Skinner, mas é 4. Vou quando ataca o pinto perde 2 de vida. 4 mana. O Vampiric Rites é que tem potencial. Quê? A última carta, Vampiric Rites, tem potencial. Sim, talvez. Sim, sim. Esta carta tem potencial. Tem várias coisas boas. É quase tudo bom, assim, na carta. Não é quase tudo, mas tem algum potencial. Mas a carta tem... É a carta das aristocratas. Yeah. É a carta de estrelas. Pagar 2 é que pronto, está ali um bocado. Pois, não. É que deixa ali um bocado a dúvida. Brushes nu. Brushes nu parece um gajo interessante para limitado. Sim, mas tem sorcery. O facto é que é sorcery. Não é como o Nantuka Husk que tu basicamente. Mas é médio contra 12, é diferente. Exato. É, ficam lá para sempre. Se ficas outro Cian, se resolve, fica para sempre. Pagas outros 2, se ficas outro Cian, tem que ser tudo antes do combate, mas podes ficar no mesmo turno 20 gajos. Exato. Só podes ativar uma vez. Onde é que vocês estão a ler? Voracious Noob. A seguir o Vampiric Rise. Mano e preta. Estou a imaginar que é 3 de mana, pões um 2-2, com turno sacrificas 1, sacrificas 2. Está aqui um verdadeiro Blood Artist, como estávamos há bocado a falar. Sim, usou a porta Control. Ah, temos mesmo um Blood Artist. Temos mesmo um Blood Artist. É só o oponente. Ah, é só do oponente. É. Ah, Mas pode ter não, tudo. whenever control to all other creature, you control dice. É um Blood Artist. É o Blood Artist, acho que era criaturas tuas ou do teu adversário, não fazia. Mas ainda assim. É um bocado diferente. Oh, boa vida, estás, não te percebo nada que tu dizes. Estou a dizer que o Blood Artist acho que era todos. Este tinha até mais uma limitação. Ah, ok. Mas o Blood Artist também não atacava, não é? Sim. Yeah, era um 0-1. E este é um ally. Que é tipo relevante. E pode ser relevante principalmente para o Modern. A seguir, quase que foi boa. Quase! Alguém à última hora resolveu pôr aquela merda a pagar 3. Ah, pois. Em vez de ser tipo 1. E é só até o final de tudo. Sim, mas os 3-1 estás com trampa ou isso é a melhor coisa. Mas tipo, ok, 1 era capaz de ser abusado, que era tipo bolt, grande bolt, grande bolt, grande bolt. Não é? Cada grande era um bolt. 3 é muito. Um bolt, mas é quase. Tirava um trample. Quê? Tirava não, estes gajos têm que morrer afinal tudo, tem que ter trample, se não fazem sentido. Agora para a 2, vá. Já era jogável. Já era tipo o gajo pó que funcionava no late game, tipo, tens um ou dois destes para mitigar um bocado o flood e tal. Não era mau. Né? Uhum. Mas 3 é mesmo para esquecer. Uhum. Control o Blizzard e First Dragon. Tá, esquece. A linha de baixa tem algumas cartas interessantes. Bangarth. Agil. Bangarth Agil, gosto. Wellingard pode ser útil. Chasm Guide é o gajo que dá isto aos alais. E o Fire Mantle dá menos. Ah, cá está o gajo que dá isto, custa 4, que é para não se botar na filha da puta da. A do Collected Company, mano. Foda-se. Epá, está. Tá. Não, certo no Collected Company, mas é só metade do outro spell que faz reanimate. Está bem, mas lá, custa 4 manas. Tu queres dar a isso já há 4 manas? Está um bocadinho tarde, não? Digo eu. Não cai ainda sequer no Collected Company. Acho que é 4 manas vai da tarde. Foi aumentar menos. Ah, este sim. Este é relevante para. Sim, este custa 3. Custa 3. E quando ele entra em jogo, tens que atacar com 2 ou mais. Eu estou a dizer que basicamente eu tenho os teus bichos, baixas este não tem que atacar. Os outros todos ganham. Exatamente, tu se baixas este já é. Já deixas o gajo um bocado. Exatamente. Encaixa muito bem no deck da. Exatamente. Global Walk Paints. Não. Próximo. Quase ele é de Sentinel. É, Sentinel. Olha lá, se pega. Não esquece, poupa-me. Não é mau. 3 por mão 4 está acima do. Não é mau para limitar. Não. Mas hoje não é uma má feita. Lembro-me que quando veio o bicho de Blue Devotion, o que pampava, também era um 4 e era raro. Era incomum e pampava com mana. Pampava com mana, era muito bastante mais relevante que este. Mas as stats dele não existem mais nenhum bicho. Este é o primeiro bicho a seguir a esta, a ter esta stats. Mesmo assim, acho que é. Acho que é boa e relevante um 4. É, se fosse sempre que uma criatura, sempre com uma permanente sem cor entrasse em jogo, ainda vá que não vá. Agora, tens que fazer cast em cor. A ser relevante. É, eu nem estou a pensar com a habilidade, estou a pensar o bicho. No final da linha. Isto é estúpido, mas. Esta carta quase vai que senta, não. Isto tem. Ai, porquê que eu não estou a ver isto? Tem o quê? O deck de artefactos de moda, como é que eles chamam? Affinity. Se até ao final do turno, tens que aguardar o turno a seguir para o despejares a mão. Yeah. Isso entra por 2. Yeah. E entra por 2 e precisas de um vermelho. Yeah. Pois é, exato. Só usam coloridos para os spells mesmo. É tipo. Lava Step Raider. Lava Raider. Né? Nível Drone. É um Pinger. 3-1 Pinger. Já vi pior, mas também já vi bem melhor. Cada vez que desvira, cada vez que me Santinho. Vou pôr aqui no gravador. Santinho. 4x3x4. Banana. Trample. O trample não parece muito, que muito relevante. Muito relevante. O que engana se parece bem melhor. Yeah. É que estes bichos são pequeninos, não estou a ver até. Outnumber. Isto é que é uma boa carta. Isto é. Isto pode ser jogável num ataque carreto. Aqui do nosso amigo. Não, isto é bom. A cena é que isto é só para criaturas. Diz? Pois. Isto é só para criaturas. Mas é. Mesmo assim, é incisa a um humano. Não, este parece-me bem. Parece-me ser jogável. Eu não gosto muito do efeito. Do board state, já. Yeah. É um depende um bocado se tens as cenas dos tokens ou não. Ou então és obrigado a fazer commit. Acho que é um demana que permite matar Rhinos. E isso pode ser a diferença. Sim, entre... sim. Eu parece-me sim. Eu sei que tu já tens mata Rhinos no Romano. É, yeah, que é o básico. Mas um demana é relevante em termos de eficiência para um monohead. Não estou a dizer que é relevante, estou a dizer que pode ser. Pode ser relevante. Ainda por cima, com maus sweepers no formato e mau removal na generalidade, este pode ser um. O Devoid, não sei se alguém quer discutir isto, não vejo nada disto especial. Não, isto nunca vai jogar. Isto é um mau host. Se fosse à cara, ao menos. Isto é um host mau. Sim, sou 5, sim, exatamente. Sou 5 damage to creature ou player, era excelente. Exato. Só a criatura, não faz para nada. Não havia proteções, não pode. Dá mata coisas sem proteção. Por causa das proteções e tal, mas exatamente. Ainda tens uma condição que é difícil de cumprir. Por isso. Mal. Já que você tenta ataque e descobre e analyse e controla nada ao lado. 2-2 por 2. Foi custasse 1 para que tivesse essa exatamente o que eu estava a pensar. Se custasse 1, era uma carta excelente. Se custasse 1, era uma carta excelente. 2. Ah. Então, jogo. A carta a seguir. Uma. Se não é a única rara que foi spoiled na última coisa, deixaram isto para o último para quê? Lá? Ao menos deixavam uma coisa emocionante. Yeah, isto é mesmo muito mal. 2 mais 3 mais 4. Por 7. 7. E tens que ter os alvos todos ainda por cima. Yeah. Não pode ser. E o meio? Não, tens que ter os 3 alvos, senão não podes fazer. Mas ouve lá, e Cisila. Espetáculo. Exceto os recruits do Shikes. Isso com Fury também. É o mesmo problema dos anteriores. Target creature. Igual tudo the number of lands. No mínimo dá 5 dano por 5, instantâneo. Não. Sure strike. Isso eu acho que é bastante interessante. A não ser que se eles reprimirem o Reckoner, isto pode ser grande bomba. Atenção! Tem que reprimir o Reckoner na próxima edição. Ou nas outras. Que é para tipo 5 no meu Reckoner, 5 em ti. Ah, sim, claro. E esses trecos de outra coisa, mas de resto nada. Sim. Mais 3 mais Air Force Strike por 2 de mana, é um truque interessante. Ah, e depois mexer. É o 3 de mana da Gaga com Devoid, que faz exila. Já existe a mesma coisa que tenho. Tem Awaken, por isso. Tem Awaken. Tens uma exata igual que faz que tem a Waker. Acho que sim. Acho que essas cartas de 3 de mana todas têm uma cópia no Devoid e no Awaken. Awaken. 3 de mana, acho que não. Só se for a única, acho que são todas. Mas eu posso estar. Só se for esta é mesmo a única, vamos ver. Não havia mais efeitos que tivessem 3 de dano, nem a 2, que eu estava a esperar. Esta é 3 de mana. Sim, eu sei, mas pode ser que tenhas de jogar com isto. É, parece que este é mesmo o único que não há, mas acho que nos outros todos há sempre uma. Uma. Nestas, nas comuns há sempre uma. Um equivalente a um lado e do outro. Mas é. 3 de mana por 3 de mana. É. A seguir. Tunneling Jupiter. Interessante para a metade. É fixe. E é interessante no geral. É. É muito mal. Um 3-2 que dava de Borla, basicamente. Exato. A carta a seguir é as coisas mais imbecis que eu já vi. Quem é que joga com isto? Instant. Exato. É isso mesmo. Instant. Turn again. Como é que uma... Epá, é 5 de manas, tipo, roubo o teu gajo e até posso roubá-lo antes de morrer. Estás uma cena assim estúpida, mas tipo... Não, antes de atacares. Antes de atacar eu vou roubar o bicho. Exato. Não, mas posso... Mas exato. Mas... Tipo, tu metes um bicho antes do ataque, é coisa que a maioria do pessoal não faz. Uhum. Ataca. E tu podes roubar esse bicho que foi, acabou de ser casted e que não pode ser bloqueado. Exato. Para bloquear. É anti-flash. É anti-flash. É carta anti-flash. É muito a parvo isto. Depois a outra, mais parvo é 8 mana para dar 3 mana. Jesus. Jesus. Isto de mana infinita, um deck de mana infinita, isto funciona. Ganhas logo. Era um dos piores ciclos de volta. Diz? Era um dos piores ciclos de volta. Ya. Yeah. A seguir. É aqueles que faz pump. É um 4-4, é um 4-4 de 3 de mana. É um 4-4 de 3 de mana e é um elemental que acho que pode ter alguma relevância para outros assuntos. E vai de trampas 4 de mana. É mal. Vestes over Mraku. Não esqueças, podes pôr uma fetch. Isto é uma 6-6. É uma 6-6. Exato, é uma 6-6. Não, não. E podes ter outros truques. Que é. Eu ontem estive ontem a fazer. Estive a fazer Silt e houve um gajo que, se não era este, era um parecido, que fazia pump e o gajo guardou todos os. Ele tinha dois Evolving Wilds. Tens os Evolving Wilds separados e não precisas fazer. Não é como coisa, dá dois, podes dar três ou quatro, depende do número de fetches que ele tens. Pronto. É quase pump gratuito. 3, 4, trampo por 4. Uou! Espetáculo! Próximo. É. Gilga. Próximo. Vulcânico Capível. Tens outro igual que vai buscar os outros todos iguais. É também 4 mana, por isso. O Codivoid. Não é instant, mas... Esse Blister Pod, já houve uns gajos a tentar fazer uns decks com isso. Blister Pod é bada bom. É o gráfico que eu falei. É bada bom. Yeah, é bom. Mana, gajos a tentar fazer decks tipo... Sort of aristocratas, mas tipo em preto verde. Eu acho que o melhor deck com a Liliana é que tu consegues ter um jogo de velho até chegar ao ramp. E eu acho este gajo. Deixa eu ver se eu acho aqui a lista. Que é o mano. O Destroy Land a ser instantâneo pode ser relevante por causa das man lands. Não, já, não agora que só temos duas, mas depois no futuro. É a carta de sideboard, evidentemente. Coisa desse género, entretanto já o alteraram. Já está em qual? Já estamos na primeira linha verde, no Blood Monitor. Oh, agora até já nem está aí o bicho, mas bora ver. Ou na Blood Monitor, entre os. Ah, está. Vai ser para ter 3 de mana, custa 6 de mana, né, para meter. Meu Deus. 4, 3 por 4. Next. 3 mana para meter 2 putos para dar mana. Next. 2 mana para meter 2 contadores. Ok. Ok. Já vi pior. Se fosse instante era excelente. Yeah. Se ainda houvesse heroico era capaz de ser melhorzinho. Exatamente. Yeah. E eles a puxar heroico para Modern. Até podes pôr uma 6-6. Não, podes pôr uma 4-4. Ah, não, espera aí. O que é que eu ouvi hoje? O que é que eu ouvi hoje? Hoje estive a ouvir o Limited Resources. Podes pôr no terreno. Isto é permanente. Podes pôr dois contadores num terreno que não seja criatura. Exatamente. E depois transformá-lo em criatura. Uma coisa que o Luís Scott Vargas. Hoje estava. Eu ouvi hoje, no, isto era da semana passada, o Limited Resources. E estava lá com o Luís Scott Vargas e com o Tiago. E com o Seth Cliff, estava lá um árbitro nível 5 e já estava a contar que os terrenos, a cena do Awaken, não sei se é relevante, mas já chamou a atenção que os contadores entram antes dela ser criatura. Os contadores entram antes dela ser criatura. Outra coisa, eu não sei se esta feira encontrei o Filipe, o árbitro, E perguntei-lhe acerca daquilo que tínhamos falado, do... Sim. Do... Tínhamos o Lamog e tínhamos o Clever Impersonator. Sim. Não funciona. Não funciona? Não funciona. Porque um é cast e outro é quando entra em jogo. Pronto. Eu perguntei ao Filipe, encontrei na sexta-feira, lembro, tínhamos falado nisso e eu perguntei. Ah, foi. Olha, ainda bem que tínhamos estado a falar. E assim, eu fui mesmo ver as cartas, o Lamog não conhecia. E ele teve a ler o Lamog e a ler o Clever Impersonator e disse, não, não dá. Ele quando entrar é um 10-10, mas não faz a habilidade. Porque um é quando é cast e o outro é, quando, é só quando entra. Ele quando entra, entra como cópia. Uma coisa que é relevante, principalmente para o pós-spell de remoção que tem Awaken, sim, se tu fizeres com Awaken e o gajo por sacrificar, fizer uma merda qualquer, tu continuas a fazer o Awaken. Como tem dois targets, não faz fizer o spell. Yeah. O put for 4 counters é on target grant, por isso o spell passa a ter dois targets e não faz fizer. Ah, e podes, isso também é outra coisa, mas é mais básico, podes pôr contadores de uma criatura que já tenha contadores. Isso é um bicho com Awaken. Ah, sim. Podes, e podes pôr mais 3 contadores em cima. Pronto, isso aí não faz diferença. Isso aí, não. Mas ele deu tag que pode fazer, em alguns casos pode haver algum stress com isso, que é os contadores entram na permanente, no terreno, antes do terreno ser criatura. Isto foi um árbitro de nível 5 que teve a explicar. Pode ser relevante, ele teve a chamar a atenção. Ele pode ser relevante, convém dizer porquê, só se for mudança de regras no futuro, porque durante a resolução tu não podes fazer nada. Pronto, mas foi uma coisa que chamou a atenção. Convém chamarem a atenção e explicarem porque é que acham que isso é relevante, senão não, um gajo não consegue perceber. A seguir, né? Exatamente. Giant Mantis, Memé. É, base. Maranho, 3. Estamos a fácil de construir, obviamente. Sim, exato. 2-4, 2-4 com o Enrich é muito bom limitar. Infuse Elements. Mememé. Jelly of Shot. O Defender com Landfall ganha a vida. É uma 0-3 que faz Corsair of Kruphix sem terreno do topo. Yeah. É tudo mal. 3 de mana, adiciona-me qualquer mana. O Life Springs do Guido. Acho que era excelente se custasse 2. Ah, muito obrigado. Se fosse um 1-2 ou um 1-1. Ou uma 0-1. Mas não. Morosa. Não, Morosa Ranger é fixe, foi a única criatura na mesa. Natural Connection, a parte instantânea pode ser relevante, mas pensa a Nissas, não sei o que vai meter. Vai só buscar floresta, mas mete. Virado e mete outra na mão, acho que é melhor numa estratégia de ramp. Mas onde é que bantes control em que tu queres guardar counterspell? Se o gajo não faz counterspell, tu fazes ramp? Ok, pode ser nesse aspecto ser melhor que o. Depois aqui mais um spell que está. 2 e depois 8 de mana para fazer qualquer coisa. É muita porra isto. Depois tens um 7-6 extremo para Alex Proof. Isto é. Há uma 8-8 que voa e dá 5 dano quando entra. É limited, é brutal, tu não consegues. Metes na mesa e o outro gajo nunca mais sai. Não sei o que faz, sabe o que isso? Plummet sempre. Plummet, provavelmente com o melhor arte sempre também. Reclaiming Vines, isto é o Creeping Mold. O Reclaiming é um Creeping Mold. Exatamente, custa 4, target artifact, deixa de matar lento. Exatamente, é o Creeping Mold. O Creeping Mold jogou, por isso tem condições para jogar. Sim, então... é uma carta de sideboard, mas eu lembro do Creeping Mold ser muito bom. Não, mas era numa altura em que havia Stone Rain e Rain of Tears. E tu partias um terreno ao segundo turno, partias um terreno ao terceiro turno, partias. Não era, era o segundo turno, fazias. Como é que se chamava? Rei Shadow Port. Ao terceiro turno, fazias um Reign of Tears e partias do terreno. Ao quarto turno, fazias Creeping Mold. Chegava a altura já não tinha terreno. Porque havia curva para secar a mano ao oponente. Agora é um bocado diferente, mas não deixa ser uma carta muito boa. Quatro mana. A seguir, a Rot Chamber. Não. Quer dizer, isto é bom que se tivesse com um deck de Science, sacrificas e isto aí pode crescer por 2 de mana. Pronto. Ah, se o Mana Gorger não está a jogar, isso é muito mais eficiente do que isso. É muito bem. Seek the Wilds é razoável. Se as outras duas fossem para o cemitério, era boa da bom, mas assim. É razoável. A que está a seguir eu gosto muito. O Swell of Growth. As outras duas não, as outras três. Eu gosto da que está a seguir. Está a seguir, acho não, que é uma. estou a dizer, o Seek the Wilds, tipo, revelas vezes 4, metes uma na mão, eram 3 que iam buscar. Ah, é uma ou outra, sim, as outras 3, já. Yeah. Se fosse. Yeah, é que era mesmo. Se fossem 3, era, posso era, meter. Era mesmo o ideal. Yeah. Mas, era aquela carta preta e verde de Ravnica, que era Incense, ok, sei, tiras o preto e fica sorcery. Era fixe, mas assim. Yeah. Mas tem uma arte brutal. A arte é fixe também. Ah, e a arte vai ser o playmate do GP de Atlanta. E a arte é espetacular. Swell of World, era o que eu estava a dizer. Eu gosto desta carta. Já sei tão bom como isso, como estavas a pensar. É, pá, o facto de não ter mais um terreno, uma ram e com landfall, o ataque a comando faz isso, o pessoal esquece. Yep. O ataque a comando também faz isso, nunca ninguém fez isso. Nunca ninguém usa. Mas... Yep. É o modo menos usado do ataque a comando. Yeah. Bem, mas o Tarka Command parte do princípio não deve ter muitos terrenos. Mas sim, pronto, é uma das habilidades do gajo prefere muito mais fazer pump. Mas fazer... o Tarka não é como instantâneo, acho que não. Qual é que é o Tarka instantâneo? O Tarka instantâneo, vou dizer, acho que o warning é tu podes até o final do turno com um terreno adicional. Ah, sim, podes pôr o terreno. Este é point. É ligeiramente diferente, não é? É, mas acho que o Tarka Command, mesmo assim, mesmo esse modo, o Tarka Command é melhor. Vocês também gostam das duas a seguir? Porquê? Alguém disse que gostava das três a seguir? Ah não! Não, estávamos a falar do ciclo. Okay. O resto acho que é... Star Wars é o quê? 3... O Tajon Coiso é... Ah, e a tua carta perfeita para o Reanimate? É a Mary Shepard. Onde é que está? É Mary? Baixas... Ah, não, tem mesmo no fim. Não. Terreno Tarabolath, esquece, passa à frente. Um fight em color. Yeah. É um fight. Se morre, é exilado. Pronto, é Nós temos mais algum aliado a 3? Não estou a ver. É que este aliado para 3 não é assim tão mau. Pode ser melhor. Com 3 cores é uma 3-4. Eu não acho que isso minimamente viável, sinceramente. Não. Assim, é muito. Se tiver mais nenhum aliado a 3. Se fosse. Ah, pois não, isto é Converge, não. É Converge, nem bate. Eu acho que aliados vai. Se jogar com muitos se, tem que jogar com Corrected Company. Isto é mais uma carta que não funciona com Corrected Company. Pois não. Olha, uma carta com custo razoável, Void Attendant, o que é que esta merda faz? Quase. Só ver coisas é bom para pôr Science, não? Quase, tinhas que pôr uma carta de cemitério do exílio no grave. Yeah, sim. E depois. Everblade, Pulping. Yeah. Blade of the Fan, o pessoal tem andado a jogar com isso, uma. Ou assim. Ah, dos trentes, espera. Sim. Mas espera aí, ainda falta o que diz que não está no vídeo. Não. São todos maus. Yeah. Os equipamentos são todos miseráveis. O Fan parece muito bom. Sim. Sim. Blighted Gorge, não. Não. E o Blighted Woodland eu acho interessante. Vai ficar qualquer terreno, por isso não precisa ser floresta. Se fosse floresta. Qualquer Basic Land, mas sim, mas podes ir buscar um terreno de 3 cores. Podes ir buscar. Faz ramp, basicamente. Faz ramp, exato. Okay. Podes ir buscar dois. É viável, sim, sim. É viável. E aí temos outra rara para reanimar. Vamos lá ver o que é que esta merda faz. Era dessa que eu estava a falar. É uma reanimar, mas é um 4-4 por 5, 7 de mana. When never land enters the battlefield and becomes a enemy. Permanent. Non-land permanent. And if that point is an enemy, return the card to the battlefield instead. Sim, baixas sim. Uma planície e isso devolve uma carta de cemitério para o campo. Pronto. Ah, menos, poupem. 7 de mana é. Poupem. A sério. Vamos então. É um efeito muito poderoso, mas. O efeito é poderoso, sem dúvida, mas a carta é meia. É. Vamos para Fate Reforged. De certeza tem melhores cartas que isto. E feito não foi uma grande edição. Jovem, estás todo queimadinho. Estás todo queimadinho. Não te vais curar, não. No pré-release vais ficar em casa. Vais mudar de... Não, não percebi. Diz? Disseste que ias mudar de... Não, estou a dizer, ele não se cura, senão não vai aos pré-releases. Ah. Nossa, a Scalding Tag já está a 375€, meu Deus. Yeah. Surreal, não, mas até surreal, mas aquilo que eu fiz ontem, não sei se reparaste, as Fetchlands estão a subir. As Fetchlands de Cannes estão a subir. Pá, eu tinha comentado, até tinha esse comentado com o Cláudio. Por causa das Fetch, eu disse, eu tenho lá, por exemplo, que não vendia Fetch, não tinha Fetch à venda. Porque eu tinha Fetch aqui em casa, mas não as tinha à venda porque eu acho que elas iam subir. E esqueci-me que na. Entretanto, esqueceu-me que eu tinha um paleta Delta à venda por 20€. Que eu pensei, isto não sei, ninguém compra isto por 20€. Isto vai dar uns 12, 13, 14. Ah, e ontem, já depois de ter feito o comentário que as fetas compraram. Eu fiquei a vender, tipo, tive uma venda, fui ver o que era, paleta Delta, 20€. E está no trend, o trend é 20€. Estou a disparar, mas... E vai continuar a subir. Vai, vai. Porque as manabases provavelmente até vão jogar com 8 até 12. Sim, sim. Um jogador 8 a 12, na boa. A minha questão é que um jogador regular que neste momento ainda não tenha as Fetchlands todas é assim um bocado estranho. É estranho. Sim. Agora entrar em Standard é bem lixado. Exato. Não sei se vai ser, acho. É que a tal outra coisa. O facto deste set ser mauzinho em termos de power level faz com que valorize todas as cartas dos sets anteriores. Não sei se vão ser todas, mas. Primeira linha. Estamos a ver porquê? Está seguro, acho que não mudou nada nesse aspecto. Ah, afinal sempre disseste que ias mudar de set. Está seguro, continua a ser o que era. Acho que com o Satir. Sem Satir piora um bocadinho. A Alexa com a Drana é capaz de ser engraçado. A Alexa com a? Drana. Quem é a Drana? É o bicho 2-3, voador. Preto. Ah, ok. Mas... Enima, ataca, pampa. O quê? Não percebo nada que tu dizes. Enima, ataca, pampa. Reanima, ataca? Atacas com a Alexa. Sim? Animas a drama, estás a atacar e estás a pampar. Não pampas porque ambas são first strikes. Uhum. Não pampas ou Alexa. Não pampas a Alexa. Antes do dano. Antes do dano não a pampas a Alexa, só pampas depois do combate. Dano, exatamente. E a Alexa dá ao mesmo tempo que a outra, por isso é, a Alexa não sobe. Mas prometes que a pôr na outra no cemitério que não é propriamente fácil. Não, eu acho que a outra vai ser, eu acho que a outra vai ser uma carta que se cancelares de jogar vai ser uma carta agora, bastante forte. Em termos de cartas com novo potencial, acho que a Yasova volta a ter potencial de ser uma boa carta, que nunca se revelou a ser grande coisa, se jogou um bocadito, mas acho que agora pode ser bem melhor, que agora este efeito torna-se bem mais relevante. Não acho que a Alexa e... seja assim muito relevante, mas pode ser uma carta para late game para os aliados. Mas yeah. Acho que aliados vai ter que ter verde e o que lixa um bocado a mana base para isto. O Dark Marius, o New Open. Ah, não. Não. So Fire. Continua a ser, Torre de Lamento continua a ser. Exatamente. O Warchief, o Xamã e o Ordem voltam a ser outra vez cartas potenciais, digo eu, sim. Em todas elas, com maior potencial. O Rimo volta mal, por isso o Ordem fica um bocadinho melhor. E o Xamã também. O Xamã, acho que o Xamã sempre foi bom, foi pena nunca, não está bem posicionado na altura, não sei se agora estará. Com menos removal a ser agora um 4-4, 5-5. Por 4 manas faz um bocadinho de frente, mas o Brutal Ward Chief pode ser tipo uma cola, o late game dos aliados. Depois entramos nos dragões incomuns, acho que nenhum deles é relevante. Digo eu. Seeds. Agora as seeds. As seeds. Outpost. O Frontier, outpost. Talvez. Frontier. Ramp. São coisas. As outras. A Frontier em Ramp, não sei. Não, não estou a dizer. Outpost e Frontier, sim. As outras. Outpost, sim, sem dúvida. Talvez uma das próprias. Okay. Citadela às vezes vê-se, Monastery Siege é no deck da Tutelage. Sim, se o deck da Tutelage voltar a jogar. É possível, há é pouco, pouco 8. Não, a Dramoka Command continua a ser o melhor removal do formato, digo eu. Não, eu não estou a dizer que não é. Estou a dizer que há menos 8. Tipo, há muita carta de Enchantment Removal lá fora. E não há muito replay. A principal não roda, não é? O problema é esse. Hã? A principal não roda, que é a Dramoka Command. Está bem, mas o Dramoka Command, se tiveres vários encantamentos, também só sacrificas um. Não tens tipo Back to Nature, não tens o outro gajo 2-1 quando entra a partir as cenas e que dava para fazer tutor com um monte de merdas. Acho que é bastante relevante essas duas saírem. Mas também não te esqueças de que também sai o Anger of the Gods do deck, do próprio deck. É a única coisa que... Tens o Radiant Flames, não é tão bom, mas... É uma diferença brutal. É uma diferença brutal. Mas estou a dizer que é fazível, não estou a dizer que é, não estou a dizer que é o mesmo power level que tinha antes. Exato. Linha a seguir, um monte de humanos e orcs, acho que nenhum deles são relevantes, digo eu. É pá, só para dizer que é relevante. Senão... Sim, o Warriors pode. O Warriors nunca esteve bem posicionado, mas agora pode estar, não é? Sim, esse gajo é um 2 manas, 3-2 first strike, potencialmente. Exatamente. Depois encantamentos de criaturas. Acho que nenhum deles. Exatamente. De fora. Aí, depois continuamos no meme. Arashin Cleric. Lateral Damage também tem aparecido um bocado nas redes, pequeninos. Arashin Cleric é carta de sideboard, já sabemos. Lateral Damage pode ser interessante. Tem aparecido em alguns sideboards e cenas assim. Exatamente. Aqui há dias lixou-me. Mob Rule. Cheguei a ver isso em alguns temores. Está Mob Rule? Já estás bem? Onde é que está? Yeah, estou cheio da pressa. Tudo. Eu estou a saltar por cima daqui. Collateral Damage? Eu ainda estou no Collateral Damage. Yeah. Essa linha não tem mais nada? Não. Depois não consegui, tens um removal 3 de mana que ganha vida. Que pá, não é tão bom como o outro, como Foggy to Skewer, mas... Pode ser sempre uma cartazita ou uma outra de sideboard contra Agas. Mesmo por baixo dessa tens o Fearsome Awakening, que falámos há dias. Mas acho que não chega para ver um deck de Reanimator. Exatamente, não há. Não há bicho para ver. Yay! Rascaça de Disdain, não conta-se. Ah, não. Esqueci. Master vs. Gutter, sim, bom se tiveres com os. Marcel Executor. Os tokensitos. Exato. Yeah. Mas nada de muito coisa. Exato. Mob Rule. Mob Rule, yeah! Puxa the point, até para pirotecnias e caras, as coisas tudo a custar muito caro. Next. Aí, o melhor removal do formato, Reach of Shadows. Reach of Shadows. Não. Honor More Colors. É tão mau que nem dá para jogar 5 uma coisa que não mata em cores. Sim senhor. E aí temos um Fog. Winds of Calism. Ah, já tinha. Temos o Battle Rage, obviamente. É sempre, pode ser sempre relevante. Ah, sim. Acho que sem herói não será muito, mas não, temos sempre aquele gajo que faz ter target, por isso. Se tiveste até muro Battle Rage e Becoming Man, está sempre utilizado. Exatamente. Sempre esse receio. Bem, consegues fazer os dois ao mesmo tempo. Quando tens o outro gajo que copia para os targets todos, bem. Ui! Pronto. E merece ganhar o torneio. 4 mana. Exatamente. Não, por 3 mana. Sim, a fazer o outro, o bicho de 4 mana. O bicho de 4 mana, sim. Abzan Beastmaster já jogou uma carta semelhante que era um encantamento na altura de Ravnica. Pode voltar a jogar. contra control, seria uma carta contra control. Se controlares a criatura com maior poder, compras uma carta. Ah, é isso, não é? É. Draw a card if you control. Exatamente, já jogou um encantamento, por isso uma criatura 2-1 ainda tem potencial. É mais é agressivo, mas por outro lado também é mais fácil de matar. Principalmente na altura não havia grande removal de encantamentos. Agora acho que não há grande removal de criaturas, por isso pode ser interessante. Sensitive Outcast. Não. Não, isto é aquela carta pura de limite, mesmo assim não é grande coisa. Apesar de termos falado mal do Rally no outro dia, apareceu um... Não sei que resultado é que acabou por fazer, mas apareceu no... O Delves. O Delves, sim. Eu só vi a lista, mas não li o coisa. Acabei por não perceber o que é que ele fazia. Qual era o winning condition daquilo? Duas, Rhino e... E o Elf. E o Elf. Mais atrás. Ah, o Elf quando entra faz drain? Yeah. Ok. Beat down? Delf? Delf. Mas vai perder os Mystic Elf. Isso? Vai perder o One Drop. Vai perder o One Drop e perde o Tutor. Mas podes substituir pelo... Visionary. O Cord of Calling. Ah. Podes substituir por... Por Call of the Company. Ah, ok, Call of Calling, não. Mas ele provavelmente usava os dois, não? Não, só usava o Cord. Jogavam com uma CDC também. Uma Undead Vizier. Tem uma Battletoad que pode ser bem relevante. Sim. O Scout. Gosto das duas. Se houver deck de Goblins, pode ser relevante. Mas é para uma nova. Not Tifa Reds. Não, ambos. Acho que volta a ser relevante. Um 4-1-2 neste ambiente parece-me muito bom. Estás a falar qual? Frostwalker. Ah, Frostwalker, yeah. Isso é muito fixe. Isso era fixe. Mas Arcbound, ninguém joga com isso. E aí, tens aí um Mass Reanimate, atenção! Isaga all creature cards from target player's graveyard in a face down pile, then shuffle that pile, then manifest those cards. Yeah, 7 mana. Só 7 mana. Só 7 mana, nada mais. Arcbound. Yeah. Mass Reanimate pode ser relevante. Mass Reanimate. Epá, eu sei que na sexta-feira o Zé ficou pior que fodido comigo, mas o Zé na sexta-feira conseguiu perder contra Jessica, contra Dragons, contra o preto, como é que eles chamam? Grixis Dragons, tendo posto o segundo turno o Master of the Unseen e o Pedro Damasio ter ficado Mana Screw. E conseguiu perder. Foi demais. Eu acho que... Diz? Grixis, não, Grixis não, o Esper Dragons. Uhum. O deck de Esper Dragons. E eu meto isto ao segundo turno. Continuo a meter pisos. E o Pedro Damasio screw a 4 terrenos. O Damasio não joga de Sultai ou estava de Esper? Não, estava de Esper Dragons. Era Esper Dragons. Era o deck. Opa, e o Zé conseguiu perder. E conseguiu perder porquê? Porque ele fazia, eu vi-o fazer mais que uma vez, tipo, no turno dele, fazer um manifesto no turno dele, e chegou a fazer e a flipar. E a trocar uma 2-2 por uma 1, ele estava já de Monolite, e tipo, punha uma 2-2 e depois flipava para pôr uma 2-1, aquela que deve ser agora, 2-1 com proteção contra multicolor. E eu ficava a olhar para ele, tipo, ganhei 4 de vida. E eu, yeah, mas. E depois passava para o turno do passava para o turno do Damasio, Ou era Drowning Sorrow, matava os bichos todos. E claro que ele depois não podia pôr porque estava todo tapado. Ou então eu fazia language, não sei o quê, e o Zé conseguiu perder aquele jogo. E chegou o Damasio e estava a 2 de vida. E disse, isto não custa nada, isto é só esperar, o gajo passa, mete um 2. E eu com um monte de terrenos, o Zé com um outro pé com 8 ou 9 de mana. Era pôr 2, atacar, mesmo com aquele. Ele chegou depois acabou por meter o dragão. O dragão de Jeskai. E pronto, e acabou por ganhar, claro. Mas foi uma coisa, pá. Impossível. E eu estava ao lado dele e acabei por gozar com ele à grande, né? Mas, claro, obviamente. É pá, e ele ficou pior estragado. Claro, depois de castigo, fui jogar contra ele e perdi. Mas pronto. Mas também na sexta-feira foi mesmo para esquecer. Mas pronto, vá. Mas posso continuar. Aqui mais nada. Manda se alimento, acho que pode ser. É pá, eu vi há bocadinho. Olha, quando cheguei a casa. Quando cheguei a casa, tinha o Jeff Hoogland, um post a dizer: estou online, lá no Twitch do gajo, a jogar. Onde é que um 4-color? Não, 4-color não. Três cores, um Jeskai, branco, azul e vermelho, com Monastery Mentor, e estive a vê-lo jogar. É pá, muita gira, bem. Mas tu queres estar do novo? Ou... Não. O deck normal. O novo, sem. Aliás, não acho que não há nada aqui que ele tenha que entrar em moda. Mas pronto, pá, o deck muito interessante. De moda, jogar moda. Está em moda, mas atenção. O Jeff Hoogland a jogar em moda, com Monastery Mentor. E basicamente ele meteu um deck com Gutshot e Mutagenic Growth. Com Jace, com. Era Jace, o novo Jace, o Young Pyromancer e Monastery Mentor. Eram os únicos bichos que ele tinha. E depois era Contrips. Pronto, depois o resto era Contrips. Basicamente não tinha counters, só de sideboard. O deck muita gente. E bateu com uma força. Ficou 3-1. Eu fiz um torneio para ele. Fez aqueles os dailies do Modern, ficou 3-1. Muito giro. Perdeu para quê? Perdeu para controle. Continuando. Nada. Dragon Scale, Particular também nada. Wild Slash. O Whisper of the Wilds. Pode ser interessante. Pode ser interessante porque lá hoje tivesse um bicho grande. Por isso. Aliás, eu vi um deck, foi de quê? De sexta-feira ou de ontem? Na Star City, que era um daqueles duos. Aqueles duelos que eles fazem. Um deles era com isto. Tinha isto, como ramp. Tinha isto e outras cartas. E tinha aquele. O tal que entra com este. Uhum. Pronto. Também estava a jogar com 4 Huggins. Era com 4 Huggins, também não se percebe muito bem. Lightform. Reality Shift. Reality Shift é giro, pá. É. Metes um Lamu. Pô, metes um. Trocas um Lamu por um 2-2, não é muito mal. Claro. Não sei. Sim. Mas para o removal que não há, isto é, pá, não é das piores coisinhas. Continua a ser mau. É mau, mas vezes péssimo. Faz o quê? Reality Shift. Ah. Acho que Fiend of the Private já joguei com cartas piores do que esta. 5-4 voar por 5. O oponente. Sacrifica tu menos 2. Menos 2 a todos os upkeeps. Yeah. Já joguei com cartas piores do que essas. Flame Wake Phoenix acho que é razoável. Temo o Warshaman, acho. Yeah. 4-5 e 1-2-2 precisas de muito. Sim, pode ser relevante. Pode ser um green white, ou uma coisa assim com a base do manifesto. E com usar os outros gajos do manifesto, mais o Whisperwood e não sei o quê. Pode ser um deck de mid-range interessante. Jogar para o grind, com os outros sempre flipas, ganhar vida e não sei o quê. Se podes haver aí um green white manifesto. As melhores não digo, mas vá, a segunda linha da nova expansão. Ok, não bate as três melhores, vá. Certo. De certeza. Esta é mesmo aquela edição. Olha, quer comprar os terrenos todos e depois. Ah, quer um Planeswalker ou outro e tal. Ah, acabou, pronto. É muito isso. É muito isso. Tens aí. Vamos estar a linha do Krux? A linha do Krux, é o Krux, o Whisperwood. O que é que este Monk, o que é que esta merda faz? Merdas contexta mais. Ondas e controla no other creatures. Vai estar das cabeças. Quando ataca sozinho, não pode ser bloqueado. Quando bate, faz manifesto, mas baralhas basicamente, metes as duas, vês as duas ao contrário e pões as duas na mesa sem saber qual é que é o Jessica aí fazer. Ai, mãe, esquece. É, mas e qual é o outro? o vermelho. Ah, não. 5 manas por 3-3 já chega. Valorous Dance. Sim. Bom. Goblin Allcutter. Seijai, mau. Soulfrayer, mau. Goblin Allcutter, bom. Frontier Mastodon, mau. Soul Summons, mau. Sky Sage, mau. Gurmagar Angler, meh. Mistandard, meh. Rage Form, meh. Shamanic Revelation, ok. Carta de sideboard. Yeah. Digo eu. Sunstep Mastodon. Meh. É um 10-10 por 7. É um monstro. Basicamente. Dragonlock. São os normais ainda. São normais. Sem um lugar e o Colagan são. Os normais continuam a ser sobre um lugar e o Colagan. Dromoca, talvez. Quê? Dromoca, talvez. Dromoca, talvez. É um 5-5-4-5. Esteve sempre no limite, acho eu. Acho que ele esteve sempre no limite. Era aquelas cartas. Se a mana estiver boa para ele e tiver uma boa curva, Sim. Eu digo que já é. Pensando agora um bocado no Avzan Agro, eu não sei se neste momento prefiro o Rock a este gajo. Talvez cortar um Rock para meter este, uma coisa por aí. Yeah, aceitável. Mas, next. O Drain é meh. O Cunning Strike. É mé, Grim Contest. Acho que os ataques de control. É um fight. O Warfwen é mais um daqueles. Eternal Ambush. Mé. Ugin, eu acho que é mé. Eu vai ficar. Depende do formato. Depende do formato, ponto de virar. O Ugin num deck só colorless até capaz de ser muito bom. Se o ambiente toda a gente jogar de Eldrazi, não, não faz nada. Quer dizer, pensando que acho que não vai haver gente a jogar muito de Eldrazi, porque o formato vai ser bloco de cães, mais terrenos novos, que a mana vez melhor. Isto num deck de Eldrazi com muita RAM, é bom. Não, isto pode ser bom num deck mid-range normal. Normal. Scroll of the Masters, o que é isto? Não. You cast a non-creature spell, put a work on the... Não, next. Wind Construct. Não, Legal Blade não. Goblin Bunkeg não. Ewid Stone não. Pilgrim Deus e Crucible sim. Crucible Spirit Dragon? Sim, os dragões de dragões. E pronto. E já vamos para Dragons, fantástico. Expansions Dragons of Tharkir. Já lá estamos? Já. Preciso de 2 minutos. Ai, be right back. Podem seguir. Isto não é assim muito difícil. Vocês já estão em Dragons? Eu já. André? André? Sim. Vamos para Dragons? Sim, sim. Dos Dragon Gods, acho que só o Colagan é que não é muito relevante. Digo eu. Os comandos, acho todos bons. Vocês, ninguém fala nada. Dos dragões raros, nenhum deles, digo eu. Talvez este tenha o ping, não sei se... O qual? O que faz ping, não sei se... O que faz ping? Ah, o vermelho e verde. O investimento é bem grande, 3 de mana para andar a fazer pings. Ah, é Twitch. Menos mal. Não sei quando... Isto limpa como muito para os Eldrazi. Limpa coisas de token. Agora 5 de mana é capaz de estar de mal. Também acho que sim. Os dragões incomuns só se for o Swift Warkite, que é um gajo interessante por causa da parte de reanimar, pode entrar aí numa mecânica esquisita ou maluca. De resto, acho que não tem potencial. Azeite Cards, acho que são Ah, não. Aceitáveis? Vamos aonde? Nas 8 cards. Nas? 8 cards. Linha 1, 2... Ah, ok. Surge of Russian, nothing case. Não, é self-inflicted wounds. Self-inflicted wounds. Self-inflicted wounds. A linha a seguir também é basicamente toda boa. Iron Dragon. Um lugar assassino. Não tem visto jogo. Eu acho a mim também que diz. Exatamente. Concordo. Os que fazem removal se calhar sobem um bocado de valor. O Iron Dragon Slayer agora está muito melhor. É possível. E o preço também possivelmente. O Iron Dragon Slayer acho que vai ter muito. Os dois que fazem removal ficam... O Iron Dragon Slayer já não era muito mais jogado por causa do Stormbreath. Mas agora... O Silumgar. Sim, o... O Silumgar Assassin faz removal. Ah, quer fazer adaptar? Só que é muito caro, acho. Ah. Bom, não, custa... Um mata pequenos, o outro mata grandes, não é? Yeah, só que para o custo que ele tem para matar um bicho pequeno é assim um bocado. Já pensei que o outro mata grandes, o outro é interessante. É que tu aqui pagas 5 para matar um bicho que custa 2. Pagas o mesmo, se tu pagasses menos. Pois é que aqui pagas 5 para matar um bicho que custa 2, no outro pagas 5 para matar um bicho que custa 7 ou 8 ou qualquer coisa. Ou 4, nem precisa de custar muito. Pois exatamente, uma aposta custa 4, já vale a pena. Vou matar um Dan Protector. Ah não, não está. Dan Protector não mata, mas mata o Cis Rhino. Mata o Cis Rhino e o novo. O gajo de Converge e tal. Mata dragões. Yeah. Como diz o nome. Exatamente. Exatamente. Por acaso sempre pensei que este bicho matava voadores. Depois, a primeira vez que eu vi com isto contra o Bonifácio é que eu vi, afinal não, isto mata qualquer coisa. Primeiro, Dragon Slayer, mata voadores, mata um bicho voador grande. Até para lá, pensei que quando fiz flip, matava a criatura voadora. Ironicamente, não mata o Silumgar. Não mata porque não pode. Mas nada pode matar o Silumgar. O Dragon Lord não mata o Dragon Lord Silumgar. Pois? Nem o outro. O outro tem explode. Sim, mas o outro tem explode, mas não mata o Dragon Lord. Mas também não matava se não tivesse. Pois, exatamente. Toma 3-7. Toma 3-7. Ok. Bem, linha de incomuns a seguir. Não vejo nada interessante. A seguir, Dress. Assault for Master também não me parece, sinceramente. Não. Artful Maneuver, mas não vi o jogo antes, também não sei se vai ver agora. Yeah. O Artful Maneuver acho que também não. Também não me parece. Só numa estratégia de tempo, como deve ser, mas mesmo assim. Myth Realize pode ser interessante. Eu acho que é uma carta interessante, eu acho que ainda faltou. Acho que, não sei o que é que. Acho que falta alguém pegar nela e fazer um deck bom com ela. Isso é todas as cartas, não é? É porque é uma carta que custa um drop, que basicamente cresce sozinha. É, pronto, e com menos removal é capaz de ficar uma boa carta. Rising Executioner acho que tem potencial, sempre achei. Isto é uma carta de sideboard muito bom no index de control. Para o Mirror. O Mirror se era difícil lidar com ele com bom removal, agora com mau removal ainda fica pior. Exato. Surak acho que é uma bomba. Draconic Core pode ser o único 2. É este o gajo que me faz pensar se o outro gajo com Converge vai jogar. Porque este gajo é melhor que o gajo com Converge. É o 5-4, é verdade. Mas tem Ace praticamente em todos os decks que joga. Estás a perceber? Tem Ace e dá Ace. E dá Ace em curva. O pessoal, o outro agora andam a fazer é decks de 4 cores com ele. Com? 4 cores com ele. Sim, é possível. Sultai mais Abzan. Isso eu disse, que se for 4 cores, acho que o mais provável é soltar a abusar. E o que eu vi, acho que foi hoje, foi um gajo a fazer deck com esses dois, com essas cores, não é? E com o Bring to Light. Para quê? Para ir buscar Seeds Rhino. E que é o Bring to Light? Era aquela porcaria que tinha Converge e que fazia tutor. Consoante o número de cores que tu metias naquilo. Ah, a custar 4 de mana. Isso? Yeah. Eu não sei porque tu perdes tempo, sinceramente, a ir treinar contra esses gajos. Não, eu estou a dizer que vi isto no coisa dos spikes. Ah, nos spikes, ainda por cima. Dos regentes. É o Icefall e Thunderbreak. Dos outros que não jogou, se tem algum potencial. Não. O branco, ele já faz. Já falando do Draconic Roar? Ah, sim, o Draconic Roar acho que é fixe. É fixe no deck de dragões, mas é a única carta que depois a dar 3 de dano, por isso. Todas as cartas desse ciclo são quase jogáveis. Não percebi? Podes ter de jogar com isso no index de dragões. Pois, se calhar. Mas só dá a criatura. Ixi. Só dá a criatura. Não acredito que sejas capaz de fazer isso. Sem contar que isto que atacava com muita força era o Mana Ramp. E o, pelo menos Elfish Mystic, eu sei do que falo, porque fazer-me levar com isto. Porque isto é para ter um Elfish Mystic, então no draw, quando estamos no draw, era horrível. Eu meti um terreno, meti Elfish Mystic, o segundo terreno mata logo o Elfish Mystic. Contra estratégias de ramp, contra estratégias tipo muito agro, matar logo tipo. Isso mata o outro, chamava da Forgotten Ways e tal, por isso. Swift Spears e. Em decks com dragões, acho que sim que joga. Sim, por exemplo, passando à linha de baixo, Thunderbreak Regent, Icefall Regent. Eu os dois. Eu os dois, deixa-me só ver. Sunsplash, não sei se. É muito bom e limited. Mas com falta de removal cá agora, não sei. O quê? Não. Mas é mesmo assim, acho que não. Estão a falar aqui agora, desculpem? Sunscorch. Sunscorch, não. Não, parece-me horrível. É o Icefall, porque custa... Agora, para matar um Icefall, custa no mínimo 4 com o Ultimate Price. Custa no mínimo 4 com... A cena do Sunscorch é que contra, por exemplo, Mono Reds e Ataca Reds e não sei o quê, eles perderam o Lightning Strike. Já não matava o gajo, mas... Tipo, é, tá, também... Mano. Diz que custa 5. Também já não existe. Diz que custa 5. Eu sei que custa 5. Quando isto entrar, ele tem 7 ou 8 goblins na mesa. Não serve para nada. Se tivesse lifelink, ui, isso era excelente. Mas pronto, mas não tem. E sem contar que morre para o Exquisite Firecraft. Bem, continuando. Events and Strider não, Guldo Walker também não me parece. É o melhor deles todos, mas mesmo assim não me parece. Exatamente. Next. Next. Bloodshin Rager, um deck de rebeldes. Sim, é Warriors. Qual? Bloodshin Rager, é o da bom. Bloodshin Rager? É o que dá menos. É o que dá menos aos Warriors. Que eu já me perdi. Então, temos... Bloodshin Rager. Onde é que está o Bloodshin Rager? Umas linhas abaixo. Já está. Pois, eu estava a ver. Ainda estava ali na linha acima. É, a gente elimina logo o lixo com muita velocidade. Bloodshin Rager, sim. Center Soul. Center Soul. É. Não. Outra digo, não. Isto nada me interessa. Na linha abaixo também não. Isto é aquelas comuns que... E aí, uma na rampa de 4 manas? Mal. Não. Corpse Swift. Tá giro. 2-1 Protection from Dragons pode ser relevante. Peraí. Dragon Hunter. Dragon Hunter, 2-1 com Protection from Dragons. O Corpswell pode não ser assim tão irrelevante como isso. Se fosse do oponente, é uma bomba. Principalmente agora com a nova regra diz. Sim, não acho que seja assim tão mau como isso. Sim. Mas gastas 5, né? Gastas 5 o quê? Bastas 3 e depois vais fazendo. Pois? Não é. Não é tão irrelevante quanto isso, pessoalmente se a Cirice jogar e coisas assim do género, e coisas forem para o cemitério que não tem grande uso. Isto é Evolutionary Leap, pode ser. Evolutionary Leap e tal. Pode ser. Maybe. Pode ser alguma coisa interessante. Com o Evolutionary Leap é tipo quase garantido, não? Não sei se é quase garantido, mas. É para o futuro, claro. Sacrificas uma criatura e zilas. Mas vai para a mão e depois tens que. Se vais ficar, queres jogar, por isso já não é assim tão certo, não é? Se estás a tirar um. Estás a sacrificar um para ir buscar outra para a mão, provavelmente queres jogar a que foste buscar, não um XX random, não é? Digo eu. O que querer é tipo finalizar com o XX random. Senão estás sempre a pôr um 2-2 por 3 mana. Em princípio, vais fazer isto com bichos que deixem valor. Eu diria que os bichos fazem topters e assim. Não sei, sinceramente. Impact Tremors é sempre relevante. Acho que é bom, é relevante até. Isto chegou a jogar, eu cheguei a ver isto em Goblins. Mas a seguir, acho que não tem nada de jeito. É um tico extraordinário, um 3 Defenders First Strike. Ixi, que coisa extraordinária. Tens a ver. Deathwind. Deathwind. Um bom removal. Mamma! O que é que já. Não é que este formato tem, é muito melhor que isto, não? Não é muito! Eu por acaso nem me lembrava disto. Isto depois isto, isto por 3, matas um 2-2, é? É muito pior. Estás sempre um passo atrás no tempo, né? Diga-se passagem. Está sempre? Sim, sim, está sempre. Em curva está sempre. Estás sempre mal na curva, não é? Estás sempre. Tentar matar um 20 com infectado. Okay. Explosive Velocity Vegetation pode ser relevante, obviamente. Qual? Oh? Explosive Vegetation. Yeah. Trumocas Warrior, Illusory Gains. Illusory Gains deve ser boeda divertido contra Aldrazes. Ah, faço Castle Lamog. Dá cá o teu Lamog. Ok, faz o trigger, mas. Ah, ele ao fazer o trigger exila o Illusionary Gains. Diz? Ele ao fazer o trigger exila o Illusory Gains. Illusory Gains. Yeah, sim, é verdade. Ah, pronto. Não só perdes a criatura que estás a encantar, como. Isto, Megamorph. Está a ouvir dizer isso. Está bem. E Flatten! Ah, não. Flatten? 4-4-4. 4, das 4-4 de todas. Ai, mas tá. Living Gore. Uou. Isto não tinha uma coisa muito. Entre outra vez, a Alice. Ah, não. Isto com assim a maluca. Com. Ai, com um dig, já, é uma 8-8 e quando morre, faz o dig. Espetáculo. Tu chegas ao ponto, mata-me isto, pá, mata-me isto, que quer fazer dig? Acho que jogar o dig sim. Exatamente. Acho que o meu dig é capaz de ir buscar coisas melhor que isso. Found renewal. Magmatic Charm, isto é fixe. Fixe, sim, senhor. Não, o Magmatic Charm. O André Bernardo que o diga. Porra, que é porrada que eu vejo. Que eu vejo com isto. Magmatic Charm, já levei grandes pancadas que eu vejo com esta porra. E has de continuar a levar. Sim, sim. É muito mal. Fate Forgotten, que é isto. Faltam Invocation. Faltam Invocation, obviamente, para continuar. O Edit é sempre bom. Um pouco cansado. Naturalize, yeah. Green Disension. Relevante agora. Naturalize. Naturalize. Não é mau, não é nada mau. Esta ideia é que parece ser muito, muito bom. Você não tem noção quando esta merda foi a primeira vez impressa, para não? Eu estou a dizer, estou a falar a sério, isto é muito bom agora. Que estes gajos estão doidos, estão verde! Estão desinchantes verde, eles estão doidos! Isto é awesome, man! Desinchante na altura também era pouco bom. Diz? Desinchante na altura também era pouco bom. Yeah. Desenchante boss. É, pô, o Desenchante chegava a jogar de main. Só jogava com Desenchante de main. Que carta era extraordinária. Era brutal, o pessoal jogava de. O Desencantar era uma carta que jogava de main. Não podia-se não jogar com 4, mas em 2 era garantido. Yeah. Jogavas de branco, de fundo. Obscuring Heather, fantástico! Quem? Obscuring Heather. Obscuring Heather. Oh, velho. Não estou a ver isso. Oi? Custa 1, podes pagar 2 para fazer face, para tornar num 2-2 e diz que as face down creatures spells e o cast cost 1 less to cast. Ah. Second Rage, 5 mana, 5 de dano. Espetáculo. Tens de ter uma visão mais seletiva. Tanta fez. Tanta Eu quando olho fezes. para aqui já há cartas que eu não vejo. Tem aqui uma que Handel-se, vejo por cima. lugar. 2-1 de adaptados por 2. Seismic Rapture. Muito bom. Me gusta. Exato. Yep. Uma boa alternativa para quem joga em duas cores e não quer usar Raven Flame. Exato. Raven Flames ou whatever. Muito mal, Se muito mal, muito mal, muito mal. bem que Radiant Flames mata Topter Tokens, isso não. Ok. Tantatã. Muito relevante. Muito relevante. Reducing stature. Mr. Tormenting Voice. Muito bom. Pacifismo. E a pacifismo. Pacifismo. Minicio Pain é bom, Intermed é bué da bom, mano. Minicio Pain é Oh, bué da bom, mano. Minister of Ah, Time. sim. É sim, senhor. Já jogava um ou dois, às vezes, assim, Exatamente, por isso. nos ralais e cenas assim. Twin Bolt pode ser melhor que nós temos dois de mana. É verdade, Twin já Bolt. ponderei muitas vezes pegar nisso. Já no quê? Twin Bolt. Twin Bolt. Twin Bolt. Ah, sim. Está naquelas cartas que eu já experimentei. Já ponderei em pegar para pôr no Grixis. Não sei. Se um lugar sorcerer pode ser bem, é bom. Sim, agora que os bichos vão ficar muito grandes, se um lugar só, será que vai ser E muito porque bom. tens boas bichinhos pequeninos da treta para sacrificar. Quer dizer, exploit na generalidade pode ficar bom, não? Melhor. Sim. Já tinhas algo. Sacrificar Eldrazi spawns é tipo. Epá, eu ontem tive a... Olha, Destrói decks e companhias, não é? eu ontem levei pela primeira vez com o From Within. O gajo que eu apanhei numa das rondas do Sealed. Ei, epá. Justamente From quando... Within é o quê? From Beyond, queres te dizer, From Beyond. exatamente. From Beyond, lá é isso. O basicamente o que põe um sign todos os turnos. Epá, já abri uma full tilt com isso, mas não cheguei a conseguir baixá-lo. Epá, eu com monstros e não consigo. Não consegui, não dava. Porque eu com monstros punha um blocker e punha um bicho. Punha um blocker e punha um bicho. E eu a atacar e bati, tava, o monstro, os dois monstros que eu tinha era bater em signs que ele criava, ou num sign que entrava com o From Within. From Beyond, From Within. Horrível, aquilo é horrível. Que horrível de bom. Que é muito bom. Mas isto é fixe. Se é um gasto extra, parece-me que sim. De resto. Comum with lava. Whee! Secret of the Waste é que apareceu um. Seguir do Waste, se calhar é um bocadinho pior agora que há os Saiyans, mas já. É sempre preciso servir, pode ser sempre bom. Well, mas se tiveres os Game Warriors ou assim. Pronto, Skywise Teachings, que é isto? Não é que eu sempre posso falar, mas é peidor. O coisa com o Bloco. Vai falar de quê, desculpem? Here the way. Com o Planeswalker novo, o branco. Sim, mas o branco põe Allies, isto põe Warriors. Não, faz menos 4, dá mais um, mais um a tudo. Ah, Ah! well, sim. Sim. Sim, isso é muito bom. É uma das coisas que eu queria dizer, que eu acho que o formato está-se a pôr para, ao contrário da Flood the board. reunião, acho que só boa vida daqui é que estava aí, que eu não conseguia muito alto a Jane, o Gideon. Eu Mas acho que acho que agora o Gideon com esta edição de merda tornou-se bem melhor. o Gideon é aquele. Olha, quando a primeira vez que o Chapin falou daquilo, disse: o Gideon é o Planeswalker que se joga com 4. Porque, basicamente, porque o seu primeiro. Tu baixas, faz o ultimate e já tens válido. Baixas, fazes o Ultimate e é um Glorious Anthem que não tem forma de sair. É muito forte. E depois podes o turno a seguir. Jogar outro Gideon, porque o Diminishing Returns quando jogas com 4 é uma coisa que acontece Mas quase. eu acho que nunca jogava com 4, sinceramente. Pronto. Acho que isso é muita música de jogar com 4. Principalmente, competir com o Sorin é complicado. Principalmente, o Yep. life gain do Sorin é bué relevante. Sim. Muito relevante. Sorry, é assim uma coisa. E o puto ser voar também é relevante. Oh, Tom Ross. Continuando. Commune with lava. Eu já estou na linha a seguir. Só foi, pronto. Isto é ganso grande. E já passo para a seguir. Onde enquanto o Lukaku... Virulant Play. Virulant Play. Virulant Play vai ser muito bom. Isto... Já tenho uma no sideboard do lado do Grixis e depende como é que o formato se forma. Exatamente. Virulant Play é muito, muito bom. Exatamente. Pode ser uma excelente carta sideboard. Oh, não falta o drop só a dramar. Joga lá o teu Secure the Waste contra isso. Dragon Whisperer, já tenho o meu foil. Sempre quis um foil. Arthur. Acha a arte brutal do gajo. Arthur, que é espetacular. Eu tinha isto assinado. A carta pode nunca jogar, mas eu tenho um desses foil. Eu tenho esta carta assinada. Com esta para Londres. O Chris Evans. Chris qualquer coisa. Podia ter dado a minha foil. Este gajo estava em Londres. E assinei. Epá, e era daqueles gajos que não tinha ninguém. Era tipo, olha, era daqueles gajos tipo, olha, tenho aqui estas três cartas. E assinava, e o gajo assinava. Apesar do gajo ter lá coisas brutais. O pessoal como não tinha cartas nenhumas, tinha uma série de gravuras que ele tem dele, e para outros jogos, tinha lá coisas espetaculares. A Inox Survivalist pode vir a jogar? Eu não percebo nada do que o faz Disenchant quando faz flip. É. Pode ser relevante. Não percebo nada do que o Boa Vida diz, mas faz de conta. Boa Vida também. O Avatar na linha 5, não é capaz de bom. Ok? O Avatar, sim. Ah, sim, Avatar eu tenho visto o gajo a fazerem listas daquela merda do. Como é que se chama aquele. O Arne Skells. Sim, com esse gajo, com o Avatar. É pá, a gente. Eu já... Tu podes não gostar, mas o que é certo é que o deck existe e. Ah! Outra coisa! Arnett Scales é. Aliás, agora se tiveres um Arnett Scales, quando fazes Awaken, não metes mais contadores. E é por isso que é essa a razão. O Arnett Scales é quando tu pões, acho que pões o contador de uma criatura, pões mais um. Não, ali, não tem nada a ver com isso. Os decks que eu tenho visto. Mas... Com Awaken, tu não metes mais um contador se tiveres Arnett Scales. Porque metes contadores antes dela ser criatura. É isso. Ok. Pronto, é essa a razão. Já me estava a esquecer. Não me estava a esquecer, não. Agora que falaste do Arden Scales, é que eu me lembrei que o tal árbitro chamou a atenção. Só ver Arden Scales na mesa, que o Awaken não põe mais o contador. Por isso não é uma 5-5, é uma 4-4, porque os contadores entram antes dela ser criatura. Ok. Pronto, é essa a razão. Faz sentido. Já aqui esta lista, vou só apenas dizer algumas das cartas. Isto é um deck de Arden Scales. Angerbeck, Managor Geraidra, Underground Champion, Avatar, esse está aí. É o mesmo. Abs and Falcon. De vez em quando aparecia nos FNMs. Yeah. É o deck do Quintela. Não acho, é o deck do Quintela, mas não acho que isso seja. Dromocus Command. É o deck do Quintela. Abs and Agro, ponto. Yeah. É um Abs and Agro, mas com Agro. É mais eficiente que isso. Yeah. Noutros tempos, no tempo do Mono Ru, isso podia ser um deck que vai dar bom, mas. Está no standard errado, acho eu. Estamos andando a errado. Tenho visto isto fazer uns topzitos. Eu lembro do Quintela, ou ia à final, ou então ficava cá para trás. Batia, dependia de como é que corria. Era um deck muito. Dependia do meta. Well, acredito. Depende muito do meta. Depende do que é que apanhas. Parecia os jogadores com o controle. Sim, também bom. Ganhei isso com o Grixis Dragons a jogar na net. Sem chatice. E olha que mesmo Grixis Dragons é capaz de ter os decks que têm mais chatices contra o Underground Champion. Que é tipo. Tentares matar aquilo quando estás a jogar um deck que é muito vermelho. Tentar matar o quê? Desculpa? O Underground Champion. O gajo que previne o dano e tira o marcador. Ah, sim. Sim, pô, isso. Que nojo, mano. É fodido, isso. Eu a jogar de vermelho com dois Radiant Flames na mão e eu. Yeah. Não, not gonna happen. Depois lá vem o Murderous Cat e eu. Pronto, sai lá. Mas é pouco irritante aquilo. É um bocado chato. Descendant to Dragons pode voltar a ser relevante com aquele combo dos dragões e não sei o quê. Vai voltar? Pode vir a aparecer. Roast, logo por baixo disso. O quê? Sim, mas tem Collected Company, não vale a pena falar nisso. Estive a ver o Collected Company. Está nem precisando falar. Não. O Rashid for most em Warriors. Cheguei a levar umas pauladas dele. É chato, o gajo dá double strike. Pode ser interessante. Silk Rap é interessante. Silk Rap é interessante. Roast, obviamente. Zurgo, obviamente. Se o Mugar Scorn fala por si. O Gator of Jutai continua. Não consegui gostar desta carta, mas faz é o qual? Qual? O Gator of Jutai. Onde é que está? É o All of Omens com o War, supostamente. Gosto de comparar isto com o All of Omens, mas acho que isto não tem nada a ver com o All of Omens. Eu não consigo ver a carta, então o Gator of Jutai. Está ao lado do... Ah, é o bicho! É o Defender Flying. Ah, não. Foi uma das provas. Não. Silungar Scorn, yeah! Yeah, o Zurgo, yeah! Ana Fenza aqui Three Spirits, talvez. Talvez. Difícil, mas talvez. Lightning Berserker, yeah. The Miss Raptor. Yeah. Hoje está Exemplars, tem dado escondido, pode voltar a aparecer. Yeah. Ultimate Price. Yeah. Ainda vai havendo umas cópias, porque as cartas de Battle for Zendikar têm sido uma caca. O quê? Ainda vai haver umas cópias do Ultimate Price, porque tipo, as cartas de Battle for Zendikar têm sido uma caca. Sim, acredito sinceramente que sim. Eu tenho duas no sideboard. E sim, sideboard, uma carta ao vivo. E já pensei por algumas em main. E possivelmente em main deck, sim. Eu comecei no side por causa de, pronto, Lamogs e coisas que pudessem aparecer, mas não. Nem sequer há uma forma relevante do pessoal chegar ao Lamogs. O deck de rampa é mesmo... Estúpida que pode, de um momento para o outro... Alguém arranjar uma merda estúpida e aquela merda de repente começa a funcionar e isto pode ser relevante. É sempre aquela carta que não vale nada até de repente. Qual? Dragon Tempest? Não, Mirror Mockery. Mirror Mockery é daquelas cartas, é um bocado como. Como é que ele se chamava? Como aquilo falando do caminho? O Clever Impersonator. É pá, é agir, mas. Não, tem nada a ver com o Clever Impersonator. Pois. O Clever Impersonator é um copier. Mirror Mockery chegou a ver jogo no Mono Blue Divos. Sim, mas nunca disparou, percebes? Yeah. Agora, Mirror Mockery pode ser uma carta... Mirror Mockery não, porque a maioria dos bichos eram todos lendários, com azul que atacam. Monoblue era fraco. E os bichos bons, que não era azul, o que jogava com azul, seja o Esper Dragons, não sei o quê, a maioria era tudo lendários, por isso não podia jogar. A gente olha para isto e pensa, isto era muito agir e não se enjoa, não. Explica porquê. Explica porque eu não estou a perceber a tua lógica. Isto, o token não ataca. Isto é para velho quando entra da Battlefield Effect. Não tem nada a ver com lendários. Yep. Não, isto não. O lendário sem rins. Isto. O quê? Espera, estamos a falar mesmo Mockery. Sim. Não tem nada de lendários. Nada. Absolutamente nada. Se tiver um Dragon Lord of Jutai, tu não podes pôr. Se atacar pode, o... Que podes pôr isto num Dragon Lord of Jutai. Metes no dele, se ele atacar tu. Podes meter no teu. Se por alguma razão tiveres um Enter the Battlefield irrelevante, podes. Ah, não, tu podes pôr no dele, não podes pôr no teu para ganhar. Se pôr no teu, podes. Podes. Então, só depois quando ele entra, sacrifica. Quando tu entra, morre. Pois. Ataca, qual é o problema? É que sempre que a criatura ataca, metes uma cópia que não está a atacar e já não pode atacar. Exato. Ah, pois não, isto funciona só para o oponente. Isto é carta. O pessoal sempre viu esta carta como aquela carta. Ah, mete isto no teu Seed Rider e funciona como removal. É verdade. Não é? Certo. Se atacar, eu ganho 3 de vida e faço um blocker. É verdade. Isto é mais para no blocker. Ou então combo. Agora, eu sempre vi esta carta com o potencial de alguém arranjar uma merda estúpida. Estás a perceber? Entra a fazer alguma coisa que faz repetir ou. Ok, não é um twin. Exato. Não é? Também a 2 de mana era fodido. Também já chega, né? Há um twin a 2 de mana era. O twin já é bom. Quer dizer, já chega. É bom em pequenas doses. Eu assim, é ver um twin, tens o twin, tens o Kikijiki e está bom. Ok. Não é um twin, mas tem potencial de aparecer merdas estúpidas. Se vai aparecer ou não. Não sei. Mas olha, acredita que esta carta nunca vai valer um caralho. E vão estar sempre 4 na minha pasta. Já tenho os 4. Comprei-os a 5 cêntimos cada um. Tenho os 4 na pasta. Um dia qualquer aparece uma merda com um gajo. Ah, esta merda vai dar estúpido. Ah, isto funciona bem com o Mirror Mockery. Por isso, é uma carta que sempre está ali doido que ela pode fazer merdas estúpidas. Ou faz merdas estúpidas ou não faz nada. Também isso é verdade. Exato. Dragon Tempest, cá está o combo dos dragões que eu tinha falado. Lá com o outro destrói dragões. E agora acho que com conservadores de mana pode ser relevante. Beast Fight. Epic Confrontation mais um fight. Shaman Forgotten Ways, acho que fomos dele tantas vezes. Já está gasto. Bloodshin Fanatic pode ser mais um Warrior interessante. Dragon Lord Prerogative. É fixe. É fixe. Sempre foi. Instantâneo. 6 de mana. O de 7 mana. O Reanimator de 7 mana. Uhum. Ah, agora o Radiant Purge agora é que deve estar boeda bom. Exato, é o Multicolor Enchantment. Se a Zanagra for o melhor deck do formato. É pena que não, não vai ao outro, mas faz de conta. Se disse em Dead Vizier é bom. Dragon Fodder continua a ser bom. Continua a ser bom. O Elemental achas que fica muito difícil de jogar? O quê? O Elemental, podes ver para fazer. O Short Crasher. Ele já não era. Ele era. A única coisa que ele tinha de bom é custar 3 azul. Yeah. E não jogou porque nenhum Devotion azul não existiu. Anticipate. Anticipate é o que é? Yeah. Já falamos de jogar bocado. O Narset. Acho que não melhora nada Narset. Não ganha nada de novo. A não ser que Blue White seja o melhor control. Que é possível Narset que seja. Narset está um bocadinho melhor por falta de Heroes Downfall. Acho que o Ruinous Pet é muito mau. É tão mau que o Narset está ligeiramente melhor. Yeah. Mas é mesmo só por isso. O Blue White pode ser o melhor controle. O Blue White X pode ser melhor do que o Blue Black X, né? Porque há. Ok, às vezes joguei contra um gajo que só tinha Planeswalkers. Podes ter um Esper agora mais baseado em Blue White e aí a Narset ser boa. Sarkar é aquele gajo que, pá, é velho. O gajo é puro velho. Em jogos de atrito, isto pode ser bada bom. E acho que as coisas agora estão bastante fáceis. E a parte dele fazer ramp também é interessante. Que ele. Se ficar vivo, pronto, o único tanto. Problema dessas cores é que para fazer um deck control não serve para enfiar lá esse gajo e para agro não é bem a carta que o pessoal quer. Talvez não vejo problema nenhum, porque tem como um deck tap out control, não vejo problema nenhum. Eu acho que é dos point offers agora de todos os que existem no meta é capaz de ser mais poderoso. Exatamente, pá, que isto meter um 4-4 por. E ficar com duas ameaças na mesa é que são logo duas boas ameaças na mesa, logo. Não é duas, tal e coisa. Não, são duas ameaças. A gente depois logo vê. Não. Não lidas com ele, estás tramando. Estou a dizer que ele é poderoso. Não quer dizer que o tema desta. Primeiro tens já nestas três cores. E logo aí já. Sim, é isso que eu estou a dizer. Já está a pôr muitas condicionantes. Pois tem de ser bom nessas três cores. Não. Por alguma razão não ter jogado até agora. Pá, se o pessoal sempre quiser aventurar-se a fazer decks de 4 e 5 cores, é pá, choro. Yeah. Aventurem. Os monumentos são todos uma merda. Oh, yeah. O Dragon Monumentais merda. É mé. O Heaven of Spirit Dragons é bom. O Open Gods é fixe, pronto. O Evolving Wilds é fixe. Não, para standard. Ah, para standard não. Mas... Pode entrar num. Quando houver rotação, se calhar. Com as Tanglelands, acho que nem isso. Ah, custa a minha opinião, isto é muito básico, não é isso? Eu disse não. Mas... O facto de ter as Tanglelands, em princípio, vais querer jogar mais agro. Quê? Por muito que isso custe. Com as Tanglelands. Vai-te obrigar a ser mais agro, vais ter que querer utilizar todos os turnos das manas de quando virada. Já que tens primeiro turno desvirado, segundo turno desvirado, terceiro turno desvirado. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim, há mãos que não. Os jogos, as coisas. É bom que funcionasse assim, mas não é bem assim. Mas tu, é melhor, a mana base é melhor do que era, sem dúvida nenhuma, mas também não é assim tão eficiente como isso. Basta-te bater uma mão em que tens tipo duas tangolandes e não tens fetch e o que é que tu fazes? Ficas os dois primeiros turnos ali a tocar ao bicho. Tens de moldar a mana para ser o mais perto disso possível. Sim, mas mesmo assim não é assim tão fácil. Mas não te não tem nada a ver com Ravnica. iniciado em que tinhas a mana perfeita que entrava tudo desvirado e que era uma festa. Tinhas uma mana, uma mão em cada 10 em que tinhas duas Bodylands e que já não entrava. Já não tinhas que fazer mulligan ou ias a jogo com terrenos entrar virados. E o formato na altura fazia bué para nichar isso. Acho que não vai ser assim ainda mesmo. Acho que a mana vai estar melhor. Vai ser mais rápido o formato do que exatamente à custa disso. Por isso é que acho que estou a reavaliar o Ajani. Não tinha, o Ajani não, foda-se, o Gideon, eu com o Ajani. Que o Gideon está melhor do que eu inicialmente pensava que ia ser, mas acho que o spoiler final desiludiu-me tanto. Todas as cartas que pareciam ok agora são ótimas. Exatamente. Viram um patamar. Não se viram um patamar, porque... Porque esperavam-se coisas melhores e não apareceram. Agora começas a pensar, eu começo a pensar que provavelmente, por exemplo, das cartas que eu tenho, cartas para montar praticamente todos os decks, menos os decks da Tarkas e coisas assim. O Esper Dragons, o Mono Red da Tarka e o Avzan Agro e o Temur, para mim são os quatro arquetipos que à partida têm melhores potenciais. Acho que Sultai há um bocadinho fraco em termos de base, sem falar nas quatro cores e no possível novo arquetipo de ramp. Acho que não há muito mais, não há novos arquetipos. Posso estar a ver mal, pode haver este deck de dragões. Tenho essa imagem do artigo. Deve ter sido assim que a Wizards decidiu que habilidades ia pôr nas cartas. Já vi. Acho que pronto, o Sphinx Tutel acho que poderá continuar a ser um deck, ou que até se tornar melhor. Mas eu não digo, por causa... como um deck que na realidade. O único problema que eu vejo com a Tutelage é o problema dos Devoids. Que se jogarem com alguns, começa a haver mais vezes a condição de paragem, porque aquilo são cartas que não têm cor. Eu acho que isso aí vai acontecer sempre. Ou tens decks com muitas cores. Mas parece mais devagar, Miller. Pois é, apesar disso, continua a poder bastante rápido. Mas eu joguei do Sphinx Tutelage contra o deck de Burrer Artefactos e Miller uma pizza que Miller, foda-se. Aquela merda parece um martírio, parece que estás a bater com um gajo que é 0,5/0,5, mano. Foda-se. Aquela merda são 20 triggers que tens que fazer para aquela merda matar. 20, 25. Para conseguires matar, não é? Como quanto a outros decks em que tu fazias 10, 12, 15. Acho que o meu recorde noutros decks foram 16 ou 17 triggers para conseguir matar. Mas contra o Burré de Artefactos não foi nada disso. Por isso. Não, mas eu não acho que o Devoid será importante. A exceção de que haja um deck de ramp. E acho que é um mau matchup para o deck, ok. É tudo uma questão de posicionamento de cada deck para cada torneio. Mas eu estou-me a ver muito facilmente a jogar da Avzan Agro. Acho que outro deck que pode ser interessante vai ser o Black Red Dragons. Acho que Grixis é exagerado. Não vejo razão nenhuma para ir para Grixis. Pelo menos o que me motiva a mim é... teres perdido o Stormbreath e acho que só o Thunderbreak e o Kalagan não chegam. E Silumgar é tipo bom dragão. O quê? Silumgar é tipo um ótimo dragão. É tipo, ganha-te bons jogos. A habilidade de dar o -1/-1 do Drifting God, do Drifting Death é muito bom. Está com os teu decking. Tens Silumgar, Scorns e companhias. Talvez mais como o Esper Dragons usa o branco para o ajudar exclusivamente. Ver esse, a se puxar azul, com o Avon e mais um ou outro terreno para meter o segundo lugar. Ok, aceito. Mais que isso... Ah sim, estávamos a falar de mana desvirada, os decks de control, especialmente depois do branco e o Esper, acho que... também... Epá, e acho que o Jace é outra carta que fica bem no deck, porque jogas com muitos spells. E Jace é outra carta que tipo o azul dá-te acesso e fica bem no deck. Acho que não ganhas nada aí para uma versão mais lenta que não farias melhor com Esper. Ou com Sultai. Acho que ao Jutai, Dragon Guard ao Jutai, se queres fazer um deck de control mais lento, tens de ter uma excelente razão para não jogares com a Jutai. E acho que não me deste nenhuma até agora. É tipo, ok, eu gosto destas cores. Não, eu acho é que estas cores têm soluções para basicamente todas as ameaças do formato. Mas... Yeah, Dragon Guard. O quê? Não percebi o que disseste. Eu perguntasse, as outras não têm, tipo o azul branco, só o azul branco, não tem resposta para tudo. Azul branco não. Só azul branco não. Quê? Não Como é tem, que tu lidas? tem pelo menos 4 counters e 4 stasis snares. Depois tem o Oblivion Ring a 4, pronto, se quiser. E o que é que tu jogas mais cedo? O que é que eu jogo mais cedo? O da Storm, sei lá, um counter novo. O sacrifica ganho vida. Como é que jogas Silumegarscorn para se desistir? Da mesma maneira que jogava Silumegarscorn para Downfall. Da mesma maneira. Com melhor mana. É verdade que antigamente tinhas aquele milagre de teres ilha a ilha e. Tens uma hipótese, é baixar, sei lá, Tangolan no primeiro turno e baixar ilha no segundo, ou baixar É, trilando primeiro e Plane no terceiro. básica, básica. Básica azul, básica preta. Exato. Da mesma maneira que o deck jogava, coisa. É verdade que o outro tinha o Tomb of Yawgmoth, o Ugborg, que fazia Aceitável. aqueles milagres do Blue Blue para passar a ser tudo triple blacks. O Mas azul era não era assim um tão. em cada 10 jogos, um em cada 15 jogos. E não era isso que tornava relevante. O deck entrava, realmente. O deck, o que eles próprios diziam é que, se fores ler o artigo do PVDM, ele diz: o primeiro turno, o segundo turno é o turno. Os melhores turnos para fazer as coisas viradas era o primeiro, o terceiro e o quinto. De resto, tinhas de selecionar o que é que querias fazer. Mas, de resto, tens as ferramentas quase todas lá no formato. Se considerares até que existe uma baixa probabilidade de teres muitas monocolores no formato. Ou em cores, Ultimate Price continua a ser uma boa opção para. E, se quiseres ir para o preto, queres uma solução para tudo, tens o branco e preto que mata tudo, exila tudo, de 4 manas. Isso. Acho que. E para além de que o Ajutai, depois de entrar, fecha o jogo bué rápido. E a vantagem que ele te dá é bué rápida. Basta atacar uma pista e conectar, já está. Ainda por cima agora com mau removal, a coisa ainda fica pior, né? A coisa ainda fica pior com mau removal, sem downfall, a velocidade instantâneas e não sei o que para matar aquilo. Só com o cut, a coisa Assim, fica. eu não acho que o Grixis seja mais lento que o Esper de maneira nenhuma. Tu achas? Eu acho que o Grixis é mais lento que o Coisa. Coisa. E E acho acho que que é é menos menos fiável, viável, menos menos perigoso. perigoso. Nada, Nada, nenhuma das nenhuma duas das duas ameaças ameaças igual ao Jutai. O que é que o Mario vai atrás? Traz alguns Thunder jogos interessantes. Break, Thunder Dragon Guard, Guard. Thunder E Guard. coloca Logan's Command. E com o E Logan's Command. com o preto e vermelho. Mas acho Mas que mesmo assim com o acho que o Logan's Logan's Command Command não não é Ah, e ideal. traz o Radiant Raid in Flames, Flames, que que é é tipo tipo o teu o teu early early warning. Ward. Vai dar um e é capaz de terminar. Para ter uma nova pet. Mas Acho acho que que tem o tenho o well well slash slash para para os os primeiros primeiros turnos, turnos, tipo tipo matar matar o Jace Jace e e o o whatnot. whatnot. És um És bocadinho um bocadinho mais mais forte forte nos nos primeiros primeiros turnos, turnos, mas mas a há quatro quatro coisas coisas que que o o Ultimate Ultimate Price Price mata. mata. Sure. Ainda Ainda o outro o outro ainda pode jogar com os com os gajos gajos que entram que dentro entram do jogo para em jogar em de defesa de vida. vida. Contra Contra a Aghanim, Aghanim, sim, sim, isso sim. vem. Boeda Boeda bom. bom. Eu não vejo Razão razão assim assim especial especial para para que que existe existe mais uma vantagem vantagem sobre. sobre. Acho Acho exatamente o exatamente o contrário. contrário. Esper Esper será será mais mais estável estável do do que. que. Mas acho que deixamos essa discussão para amanhã, já nem aqui um quarto. Amanhã vemos olhos de Anos rapidamente e vamos começar a discutir um bocadinho os arquetipos. Acho que isto não tem muito tempo. Tipo, para agora não faço isso. Não, é pegar umas listas, não tem que ser da Gradex Malu, já entre nós até. Mas que ideia? Queres para ver o formato só que semana? Aprendemos processo de decks, chegarmos ao ponto e dizemos assim, estávamos longe daquilo, as coisas que nós chegamos no formato são válidas ou não são válidas? Imagina tu, agora estás com uma ideia, olha pá, daqui uma semana, olha, pá, já que eu quero a seleção, não sei o que, apesar de ser fazer um deck, já temos um gauntlet, que nós achamos que é minimamente estável, vamos começar esse deck contra o gauntlet. Por exemplo, a primeira semana de coisa vai ser muito diferente quando chegares ao Pro Tour. Isso é que eu estou a dizer. Para quando é que tu queres fazer a previsão? Vamos começar a construir. Podemos falhar nessa base. Podemos ficar contra 30 legs. Que é que está a ganhar, não sei o quê. Há cartas que não tenhas na lista. Eu faço as minhas listas de semana para semana. A questão é escolher um deck poderoso. Uma das coisas que o próprio tem é que quem vai lá jogar tipicamente vai jogar com um formato conhecido. Por mais que seja uma merda, provavelmente já vai assumir definido. Vai sempre jogar contra o conhecido. Nós não, tipicamente vamos jogar um bocado contra o conhecido. As pessoas vão sei que aqui em Lisboa vai continuar a ver boleiros à água. As semanas que vai-se causar a água é esse para o controle. Não tenho medo. Eu acabei agora a jogar Abzan, a virem para Abzan Agro. E pá, e ao deck que eu vejo que. O que é que eu vou jogar a seguir? É pá, Arzan Agro perde duas ou três coisitas. Dá-se um jeito, vai buscar qualquer coisa. Ganha uma boa carta. Qual? 4-5? Não, o Gideon. Sim, ganhou o Obnix para passar agora. O Obnix, sim. Já, pronto. O quê? O quê? O quê? Eu não estou a saber nada com o Five Collar. Five Collar é bombado. Mas é isso. Tens que pôr esse teu Five Collar. Tens que começar a ganhar. E eu trabalho contigo em essa lista sem problema nenhum. Tem tudo o que gosto de fazer. Mas quero testar essa merda contra os decks. Que é que diz que vale a pena que testar os fatos contra os decks? Não quero. É para depois fazer apostas e vou pôr um pouco de coisa assim. Epá, tenho um matchup contra a Abzan. Tenho. Nunca quis tinha jogado contra o maldito 5 manas. O que faz cataclismo. Sabia mais ou menos o que é que se encontra contra aquilo. Logo na primeira ronda, no sideboard. Ganhei o primeiro jogo. Não pensei nisso. Fui ralado no segundo serviço. Entrei em tilt, tinha 5 minutos para ganhar o outro, não gosto de empatar. E acabei por não jogar outra vez à volta disso. E fodi-me outra vez por causa disso. Porque o deck não estava testado contra aquilo que era o formato. Estava testado contra toda a gente que estava de. Toda a gente queria quebrar o formato. Estava toda a gente no formato quebrado. E acho que é isso que nós temos que, se queremos aprender a desenvolver coisas interessantes, temos que arranjar métodos que se esquecermos um bocado dessa maluqueira que é estar contra fora. Ok, de vez em quando vai jogar a apanhar ideias e não sei o que. Olha, vi jogar hoje, aconteceu e tal. Só para bater umas cartas e tal. Tenho um deck feito, tenho 3 merda, mas não deixo 3 merda e apanhar uma ideia que talvez dá para aproveitar. Bora lá jogar esta ideia. Ok, mas temos um galo para trabalhar. Temos entre nós todas as semanas. Para além das discussões que vamos fazer semana e do que achamos e não sei o que. Fazer uma espécie de podcast. Falar dos artigos da semana e uma merda assim do género. Podemos combinar um ou dois dias por semana. Epá, olha, e tu estás aí em. Lá para o Norte, olha, aqui o formato assado assim, assado. Tu tens jogado contra isso, pá. Eu tinha pensado à segunda-feira, acho que a segunda-feira é o melhor dia. Porque... Mas terça tens o TNM, o pessoal de... Eu estou em casa. À quarta, não sei quem é que vai jogar. Eu tipicamente estou em casa. À quarta, talvez quarta. Pronto, eu pensei na segunda. Na segunda-feira acho que não há torneios nenhum. À quarta há a super quarta-feira ali na Armageddon. Por isso não sei quem é que lá pode ir. Mas. Pois, exatamente. Eu acho que já vi fotografias em que tu estás lá. Está sempre com as mesmas pessoas. À segunda-feira, eu acho que é. Segunda-feira eu acho que é o dia que. Segunda e terça-feira, que é o dia para o pessoal ver, estudar aquilo que aconteceu, para não vir aqui falar sem ter visto absolutamente nada. Né? As coisas aconteceram no domingo à noite, já as coisas são boa tarde, já quem não viu, porque teve a jogar torneios e chegou a casa, foi ver a bola, foi sair e não viu as coisas. Na segunda-feira tem que ir e ver o que é que se passou. Antes de entrarmos na. Sim, está bem. Exatamente, era só uma sugestão. Chegarem a esse ponto, nós vamos adaptando e vamos. Achamos hoje que eu quero ver. Amanhã dizemos, olha, afinal, esta merda é parva e vamos com essa coisa. Mas acho que amanhã falávamos um bocado dos Dorges. Temos aí já duas ideias para trabalhar, que é. O Grixis dele e o Five Color do Boa Vida e o 4/4 Color do Five Color. E eu vou pensar no Abzan Agro também. Vou pensar no Abzan Agro, o que é que fazer com aquilo? Abzan Agro já tem mais ideias e ganho, quero. Mas mais tarde sai de bordo dos mesmos coisas, mas do Gauntlet. Mas a base do Abzan Agro, tem algumas dúvidas se joga ou não com o mundo que faz e volta. Quase igual, acho que eu pode ser agressivo o suficiente para o formato.

fiz o vídeo dormir. Ah, pois foi, fez meia final, foi 80 e tal minutos. Perdeu para soltar a control. Exato. Perdeu para soltar a control e depois soltar foi à final e perdeu para o Mono Red. Apesar de ter ganho o segundo jogo, mas foi 2-1. E o gajo de soltar foi espancado. Ah, então, mas não surpreende contra aquele Vec. Vec era bom contra todo o resto. O Chester Open Series. Mas eu estou a mostrar esta lista, não é tanto para verem tipo, a lista em si das 60 ou das 75, isso é uma merda, tipo, eu estou a dizer a ideia. Sim, é uma questão de ver possíveis. Eu acho que quatro clubes têm um bom momento para dizer quatro clubes. Não está a ter um sweeper de 5 semanas, não é jogável. Eu acho que ele aqui o máximo que vai buscar é o Landry. Não vai buscar nada. Mas assim, eu vou dormir amanhã. Se quiser continuar a partir de 8, não há problema nenhum. Eu amanhã podemos começar a discutir. Ah, meia-noite e meia. Eu também vou dormir. Já devia estar. Já devia estar a dormir. Eu acordo para as 7. Jesus. Por isso, minha parte. Dois ruínas de path aqui. Valor de distância não era melhor? Não sei se é melhor. Esta semana pode ser melhor, para outra pode ser pior. O problema é que isto é sorcery. Mas já não chamo que ele tem grande problema. Basicamente, ele tem 9 slots para removal. Dois walkers, 23 bichos, 26 terrenos. Podemos considerar que nesta semana isto é melhor que o outro. Agora, uma coisa que eu não acho que é estratégica, é uma questão de estratégia, isto é uma escolha estratégica. Não é tática, é estratégia mesmo, é os 4 em 4. Eu acho que na primeira semana, certeza que jogava com 0. Se tinha 2 de side, ou jogava com os 2 death touches, ou jogava com o shell inteiro dos death misses, mas jogar só quando tem protectors, não sei. Também não me parece nada, jogava com os 1s. Os devolves, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, d eu vi que esse pessoal do Star City e do... O Channel já nem tanto, mas o Channel também. Há aí jogos de bancadas que têm a ver para tudo. Não há muita verdade escrita nesta altura. Lembrem-se do Mono Blue Devotion. Ninguém sabia o que era e numa sexta-feira rebentou completamente. Tinhas duas equipas em que havia os principais jogadores com 75 cartas iguais. É. Mano, Blue Devotion. Ninguém conhecia o deck. Foi no fim de semana em que o Master of Work... Não, assim. O deck estava na intenção. Vai estar a ser discutido. Pois, mas ninguém tinha testado a sério. Uma das coisas que eu fiquei super estranhado nessa altura, isto que ia comentar com o Spuda, era qual era a probabilidade de duas equipas completamente diferentes, sem comunicação com o Wizard, jogarem com 75 cartas iguais. De um deck completamente desconhecido no formato. Só que estava no âmbito de talvez não há para virar para o meio das ideias. Epá, achei que o Westside, por isso, é preciso ter um bocado cuidado do que é que o pessoal escreve durante estas semanas, porque há um jogo de bastidores, não é? Não, mas por exemplo, está aqui o Atarka Red dele, e a única carta que não é que é nova é a Dual End. O resto é 4 Abbots, 4 Goblin Hill Cutter, 4 Lightning Berserker, 4 Monasteries, 4 Zurgos, 4 Atarkas Commands, uma Become Immense, 4 Wild Sash, Dragon Flow, Dragon Fodder, Exquisite for Firecraft, Orling Outburst, 10 Montanhas, 4 Bloodstained Mire, 4 Wooded, 3 Cinderblades. Calma, mas pensa assim uma coisa. O homem escreveu essa merda num dia a matar. Né? É pá, mas... Ele não teve a perder muito tempo a pensar numa lista. Sim. Estás a falar do quê? Do Dark Red. Do Dark Red que o Gary Thompson tem aqui. É mais ou menos a lista que o meu Dark está a jogar. Com menos um Zurgo, menos... Umas pequenas alterações aí. Que é isto? Para aí nesse... Estou a ver o último, o Nael Drazi. Está giro. Ramp, Dragon Lord Ataca, Dragon Lord Ramok, Nissa, Ulamog, 2 Ugens, 4 Edron Archive, 4 Explosive Vegetation, 2 Nissa Renewal, 2 Nissa Revelation. Nissa Revelation? Isto eu tenho, pai, mas 18. Que isto? Secret Card e uma Hydro Cards igual. Está bem, pronto. Está giro. Este é mesmo assim uma... Esper Dragons. Ah, daqui do Esper Dragons. Não faz muito. Não faz 27 terrenos, está ali atrás, falta uma location. Horribly Horry. Ah, está bem. Commands, Scatter the Winds. Um Scatter the Winds só. Quase um lugar de score, literalmente, com o seu feito. Despise. Está bem. Não, mas... sem falar de Seas, disse quase Crash e de maneira. Ah, quem preferia jogar com o Zeressa, quem preferia disparar. E tens aqui um 5 Color Dragons, pronto. Se estás isto nele. É tudo formado, 5 Color Dragons. Tal. Já comeu agora, Fall Tank, Horribly Ori. Mas Horribly Ori. Catalunya, Single Score, Ateram. Brilliant Spectrum. Sim, isso é uma carta Brilliant Spectrum, está aqui. 1. Throw X cards, and go. Planet Outburst, Radiant Flames. Ah, não, que Radiant Flames, cadê? Está sendo é o último. É umas ideias. Mas é tipo, é um ponto de partida. De decks que têm. Não, achei giro. Não é muito. O Brilliant Spectrum. É o Converge. Sim, está aqui esta. É o Brilliant Spectrum. Uma comum. No 5 Color. Sim, no 5 Color Dragons. Mas isto só tem 6 básicas. 3 Blood Sem Mars, 2 Blood, 3 Flood. O Jeskai Dragons tem aqui 4 Crackling Moons perdidos no meio. O Jeskai Dragons? Onde é que está o Jeskai Dragons? Ah, não, não o viste. Jund Dragons. Está para cima. Peraí, Jeskai Dragons. Crackling Doom. O homem está parvo. Peraí, isto pode ter mana preta. Que raio de lista é esta, meu? Mas tem o Sunken Hollow. Tem o Sunken Hollow. E o Smoldering Mesh. É um Jeskai se passar da perigo com 4 Cracking Dooms. Que deve doer. E vez desse uma bufatada tão grande na cara. Mas pode estar a contar com tudo, menos com Cracking Doom. Com a Draconic Cross, 4 Cracking Blues, tem 8 cartas de removal, não, 10 cartas de removal, Valorous, 11 cartas de removal. 4 Cracking Blues, 4 Draconic Cross, 1 Valorous Tense, 2 Odds Fash. Giro. 2 Jays, Thunderbreak Regent, Soul Fire, Mantis Rider, Icefall Regent, Angry Black Walker. Todas as 6 cartas, só valem. O artigo do Vec, por exemplo, uma das coisas que eu quero agora, o Brad Nelson diz, uma das coisas que eu quero agora, eu gosto disso, não está nada fácil, parece que está a gostar, eu gosto dessa questão da procura, mas o Vec do Flores, o poço do Flores, mas eu ainda. Eu gostei da forma como ele usa ali as fetes e girar mais à volta das fetes que outra coisa. Jogar com essa, uma vez, é complicado. Já jogou em modo de jogadores, sabe que jogar assim é. Não acredito que seja 12 ou 8. 8 a 10, acredito. Sim, 8 a 10 será o normal. Battlelands, então esse segundo é Battlelands. Mas por exemplo, este é Dragons com 20 criaturas e 3 de Tyrannos, parece um bocado estranho. Está assim, mas isso interessa daqui a duas semanas ou três. Mas é que não tem deles. A única coisa que eu estou a dizer é que não tem deles. Não, são três de Tyrannos. Com 14 esperas, ou caralho, 3 de Tyrannos. Com 11 fetos, faz impacto. Estás a contar que os teus bichos também vão morrer, não vão voltar, não é? Sim, porque se eles acham que os bichos não morrem, não precisa de Victor Time, ele ganha com os bichos põe na mesa. Exatamente. Ele tem que pensar. O Victor Time é uma carta. Ele já, tanto no jogo com 4, joga com 3, que é aparecer, tem ter uma de mão no máximo e aparecer em meio do jogo para ele basicamente para filtrar o deck para ir buscar aquilo que ele precisa na altura. Para fechar o deck. Tem uma boa curva. Então, tem uma boa curva porque tem. O turno 1 não tem nada, mas turno 2 tens o Jace, que é excelente. Tens o Soulfire, que é excelente. E tens o Angerback, que é excelente. Turno 3, a 3 tens o Mantis Rider. A 4 Thunderbreak. A 5 o Icefall Regent. Tens uma curva de ter bicho que é constantemente a dar pressão. Se for sentido contrário, tens do outro lado. Tem o Remove, com Kraken Dooms, Baldur's Dance, Wild Slash. Tem muito mais dificuldades com coisas por causa do Mantis Rider, não pode jogar com Double. Não. Não faz sentido. Completamente diferente disto. É assim, como isto não tem um one drop. Podes ao primeiro turno meter uma fetch e ir buscar logo uma Tango Battle, ou o que quiser chamar esta. Uma Duel. Uma Duel. Não é fiável. Pois não. Não podes contar com isso. O Double Blue é para o Digital Time. Mas o Digital Time não é para jogar a segunda, é para jogar para o 7 e 8 turno. É um Jeskai tempo. Ele joga para o Jutai, não é? Não interessa o ajudar. Bem, é boa tarde. Já, também. Também é. Ah, pessoal, até amanhã. Tchau.